Bem-vindos ao Neo Play episódio 41 com os malas sem alça de sempre, Cisne Negro. Renovar é preciso. Guilty Gear. Segundo Old Coffee, eu morri. E Old Coffee. Aqui a gravação vai acabar cedo, não tem horário de verão. E eu sou Dissection, né? E lá, né, o que a gente precisava, né, nas madrugadas de sábado pra domingo, agora vai ter programinha aí de jogos na Globo lá, apresentado por Thiago Leifert. Vocês estão sabendo disso? De novo? Ah, não teve? Depois de altas horas. Mas esse programa já teve, não, né? Então, voltou, chamava Madrugame, era um outro programa, que é 3 minutos, você passava lá às 4 da manhã. Aí agora... Agora botaram é 2 o gamer minutos. Lá, né? O Thiago Live, um gamer de verdade. Aquele do Ratimundo, do Ratimundo. Não, o Thiago Live é aquele maluco que apresenta lá coisa de esporte. Que Ratimundo? Não é possível, tirou isso. Ah, não, eu gosto daquele menino do Ratimundo. Não, tem nada a ver. Tem um programa do Mock no... Não, é outro... Nada a ver, isso que eu tô falando, mano. E não, horário, depois do altas horas. Deixa ele, Não, é, 2 minutos, falou? Não, não tenho tempo. Quando esse podcast for ao ar, já vai ter passado o primeiro episódio. Até o Celso Portioli já tem canal de youtuber falando sobre o jogo. Então, agora o que vier é lucro, mano. É nessa hora que eu vejo a falta que faz o Stargame da vida. Ai, ai, saudade. Mas beleza, então. Vamos lá para o jogo que a gente andou jogando, né? Guild, o que você andou jogando nos últimos dias aí? Estou iniciando o Overwatch de pobre, Paladins. E esse sim, esse sim. Entretanto, tem um amigo aí de batalha que ainda não baixou outro jogo, eu acho, né? Eu já tô, pô. Botei até foto, falei, esse Cisne chegou e tá boladão. Aí você vê como é que o Facebook é autoritário, não, nem apareceu lá. Ou foi na Steam? Não, eu botei na Steam, Aí, então, eu não olhei a Steam ainda, né? Então... Eu botei, Cisne chegou e tá boladão. Esse jogo, como o Cisne falou, eu já falei assim, esse jogo é o Team Fortress com a skin do Overwatch. Jogo bacana, esse jogo se viralizar, maluco, eu encaro pra virar pro player nesse aqui, eu encaro. Eu te digo, esse jogo vai viralizar, isso não vai barrar Overwatch, porque a Blizzard tem uma fanbase muito, minha nossa Blizzard. Mas se isso aqui viralizar e virar jogo profissional, eu vou encarar. Esse aqui eu gostei. Vocês não acabou nem o Tomb Raider Revelation ainda, vai acabar o... Old, esse jogo é o Team Fortress. Lembra que você fazia no Team Fortress? Um ficava um grupo matando o outro, esse negócio, é a mesma coisa. Não tem história, não tem nada assim, é tipo só multiplayer. Tem nada. É não, o objetivo que eu entendi, eu joguei meia hora nesse jogo ontem. Eu fiz a introdução, falou pra fazer pinball, não passei direto, me atrapalhei um pouquinho, mas a princípio é um FPS com uma pegada de time, como o Sérgio falou. Você tem que passar o teu, eu não esqueci o nome daquilo, tanquezinho, uma de rodinhas, por outro grupo pra tu você dominar, tipo assim, o marcar território na base inimiga. Isso é, entendeu? Até então, tem que todo mundo esse é o modo que tá lá, mas né? Conforme o tempo eles vão adicionando mais modo também, esses jogos assim não... Não, tá em beta, lembrando que isso aqui é uma beta, early né? Early Access. É, Early Access. Não, tá beta lá, sei tá lá. Tá beta. Até no íconezinho do jogo tem beta. Tá Early Access, bem grande assim, a tarde já. Mas você tá curtindo então, Guilty, o jogo? É legal. Se você gosta de FPS... É, porque até então a gente só tem esse modo de entregar o payload do outro lado. O payload é uma bomba, pra quem tá sabendo o que é. O barato, né? O barato desse jogo é jogar com a galera e tal. É um jogo feito pra competição mesmo. E você tem que saber equilibrar o seu time, né? Não adianta você botar todo mundo só de dano no time que vai dar merda. Você quer apostar quanto que 15 dias a gente vai estar ouvindo o Guilty falar que continuou e o Cisne falar que largou de mão esse jogo? Não, esse aqui não. Esse aqui eu vou me profissionalizar. Esse aqui eu vou me profissionalizar. O ruim é que eu tô em jornada dupla, né? Porque tô no Warframe e tô no Overwatch, no Paradins. Tenho certeza, o Cisne não fica nisso aí, não. Eu tô falando, eu falei pro Dissection entrar. Se o Dissection entrasse, se o Old entrasse, a gente fazia o time no play. Você quer matar o Dissection, né? Dissection já quase morreu jogando Serial Sons, imagina o Paladins. Não, é, apesar que o Dissection é bizonho, eu não presto pra isso, não. Ainda mais que é FPS rápido ainda, você é louco. Eu não consigo nem jogo lento. Todos esses jogos multiplayer são rápidos, então. Pra mim nem dá. É, eu vou ter que agilizar porque eu sou meio lento mesmo, mas... Se um dia você for querer matar o Dissection, bota ele pra jogar o multiplayer de Serial Sons no combate. É, eu comecei a vomitar, passar mal e vomitar. Você vê como que foi tenso o bagulho. Mas beleza, então. E você, Cisne, andou jogando o que nos últimos dias? Mortal Kombat! Mortal Kombat, o X. Ah, Mortal Kombat. Joguei ele. Você tem que ficar onde ou você vai defender o onde? O que você acha? Falar o meu porque eu cheguei depois. Eu não peguei a fase ruim do old. Eu não peguei. Então não vou falar porque eu não sei. Você já pegou o XL? Ele já veio XL. Quando eu instalei, já veio XL. Ele ficou, XL? Instalou e depois ele já meteu uma atualização. Ele já começou no XL, não me deixou opção. Aí, ou seja, meteu o XL já. Tanto que eu até achei estranho. Eu iniciei e ele apareceu Mortal X. Depois de meia hora atualizando não sei o que, apareceu o XL. Eu falei, opa, decide aí. Aí foi pro XL. Cara, Mortal Kombat X, eu vou falar que eu parei no 4. Foi o último que eu joguei. Quer dizer, eu fiquei perdido 5, 6, 7, 8, 9, não conheço. Aí o X eu peguei e voltei. Tipo assim, voltei pra franquia aqui no tempão. Falei até quando o Sega falou que eu sabia disso desde o 9. Eles fizeram um modo de história bacana. E é eu sabia o ponto que forte pra mim do era jogo. Mortal Kombat, que é o modo forte. Isso aqui, a galera do Fighting Games, eu acho que tem que seguir. Porque mas o que quando a gente falava era isso, Cisa. Porque eles misturavam. Eles vêm contando a história, aí mistura aquela ação rápida tipo Resident, aperta o X, aperta o X pra dar o suplê, ali é da hora. Aí vem um cara com um soco e tu esquiva, tu pai. Aí depois ele entra na luta mesmo, que é a luta que a gente conhecia e tal, antigamente e tal. Pô, isso aí foi uma sacada. Aí te prende o jogo, entendeu? Não é aquele joguinho de luta que tipo Street Fighter, que tu vai, mata o cara round 1, round 2 e acabou. Pô, e tem a historinha por trás. Pô, isso aqui, essa galera do Fight Game seguir, eu acho que é o caminho agora, mano. O jogo já se deu de 2009. Pois é, mas pra mim foi novidade total. Aí eu fui avançando. E o pior é que eu falei, quando eu falei modo jogo, eu falei que tinha modo história também. E eu ainda comentei, 9, é tão né? bom ser quanto do 9, aí o Rodi ainda falou assim, não, o 9 ainda é melhor. É, porque tem a nostalgia, aquele negócio de resgatar todo o primeiro torneio, segundo, terceiro. Todo também. Mundo, é, então todo mundo comenta que o do 9 ainda é melhor mesmo. É, esse eu não é, pensa aí, no 10 não tem essa resgate não. Não, mas eu tô falando, mas ser melhor é não quer dizer fica perdido, que pra mim, ó, né? Pra mim eu tava perdidaço, o Johnny Cage fez filha com a Sony, eu não tava sabendo, eu ficava, pô. Várias paradas que eu tava meio tipo... Johnny Cage fez filha com a Sônia. A Cassie é, Cage, a garota, é, Johnny Cage é, casou com a Sônia, separou... Já tá separado já, né? Já tá separado. Tá separado, mas tá dando uns peguetes. Não sei se isso ia acontecer na história mesmo, a fanbase conseguiu empurrar isso pra acontecer. Não sei, mas eu sei que é, foi não bom. Sei, eu não sei em que ponto isso aconteceu, mas já aconteceu. E, porra, a filha do Jax também, falei, caralho, Jax, filha, pai... Aí, porra, o descendente lá do Kung Lao, que eu tava falando... Cadê o Kung Lao? O Kung Lao tá morto. O meu melhor personagem tá morto, demônio. Liu Kang tá morto também, já sabia. Tem outro morto lá que eu esqueci agora. Tá todo mundo morto. Tá todo mundo morto, não, mano. Tem os três. A metade a Sindel, morreu, a Sindel. Quando Sindel, acaba Sindel, o 9, tá, você fica assim, caramba, mas como vai ser o 10? Morreu todo mundo nessa mas droga. Mas é que tá. O 10, o Raiden tá falando lá pela história que ele vai conseguir resgatar o Cosmo dele. Vai quiser, vai ressuscitar, o galera. O Cosmo é cavaleiro. Cosmo não. Não é o Cosmo, não. Ele fala o nome lá. Ele falou o nome. Agora eu não lembro, cara. Eu não lembro. Ai, mas ele falou, Deus. Não, vamos resgatar não sei o que lá dele e vai. Durante a história aqui, o Johnny Cage morre. Eu tô falando. O Johnny Cage morre, porque a gente tava jogando com ele. Aí ele vai, o Raiden vai lá e traz ele de volta pra vida lá. Mas você jogou algum online, alguma coisa, pra ver se tá bom mesmo? Não, online eu não curiosidade. Não, ainda não, eu não fui. Até porque eu tô uma anta. O ruim do modo história é que tu passa na mão de todo mundo. Isso que eu gosto do modo história dele, porque aí você vai, mesmo você gostando ou não, você vai ter que conhecer um pouquinho de cada um. É, vai ser a jogabilidade de cada um. Quer dizer, é, isso aí é bacana, mas te embola, né? Ainda mais que eu fiquei parado um tempão, combo e tal, eu não consigo fazer. Mas, então, você tá gostando do jogo. Aprovado. Curti, aprovadaço. Beleza, então. E você, Old, andou jogando o que nos últimos dias? Como eu tô pobre, né, aí e tal. A crise atingiu todo mundo, né, Guilherme? É, aí a coisa tá tão brava que eu tive que pegar jogo de graça da Ubisoft. Aí você já imagina a desgraça, né, que vai ser, né? Não, não imagino, não. Se for o Rayman, não. Não, que se fosse... Aquele é os dois, eu tenho os dois já. Eu peguei o The Crew, sei lá como é que fala. Felizmente, esse jogo eu joguei na época que ela deu aqueles... acesso ao beta e joguei e me decepcionei e nunca quis gastar dinheiro com ele. Porque eu já vi que não era aquela ainda coisa. Bem. Mas aí, o que você tem a dizer do jogo? Fora aqueles bugs que você tem no jogo. Tirando do não Soft, ter né? nada o que fazer de ser sem graça, o que você tem a falar? Não, você tem as corridinhas lá, sem você graça. Pode visitar os pontos turísticos nos Estados Unidos. É legalzinho. Aí, tá, fora, eu não gostei. O modo história é tem paia. Um modo história meio clichêzinho, assim, básico. Mas né? ainda bem que tem, né? Porque senão também não teria nada, né? O chato é você estar sempre conectado, tem que estar sempre online pra poder jogar. Se você estiver no meio da missão, se der qualquer quedinha, você já é jogado pro menu principal de novo, no meio da missão lá. Aí cagou. Foram os bugs, né? Tem gente que tem o bug do mesmo bug daquele que eu falei do Watch Dogs lá, da tela de load infinito. Também tem nesse jogo. É. Ah, não, mas isso aí é um problema do bagulho da Uplay. Aí você vê, né, que a Ubisoft tá fazendo umas paradas aí, tá bem zoada aí, né? Vamos melhorar o negócio aí, que... E outra, esse jogo já tem um tempo, né? Já tem um tempo, esse jogo ainda não arrumaram esses baratos. Aí é que nem eu digo, né? Quem não tem o Forza Horizon pra poder jogar... Ah, né? Nem compara. Nossa que, senhora, né? Que é de graça. Que tristeza. É melhor ver os vídeos de Forza do que... Nossa, não dá pra comparar não, mano. É outro mundo, cara. Ah, mas é legalzinho no jogo, assim, que tem os pontos turísticos nos Estados Unidos, você vai... Outra, assim, é que a gente também tá sendo um hater, mas o jogo tem uns pontos positivos, assim. É legal, assim, é bonito, é um jogo bonito, tá? Não é aquela lindeza, mas é legal. Tem uma boa jogabilidade. Os gráficos são bonitos. É, tem uma né? boa jogabilidade. É legal. Você não vai passar mais de 5 horas jogando. Eu gostei porque eu não paguei nada, né? Também não vou falar. É melhor do que aquele Need for Speed da origem que ele jogou. É o mesmo nível. Need for Speed Must Want 2012. É o mesmo nível. Eu acho que o The Crew ainda é um pouquinho melhor, viu? Porque pelo menos o mundo dele é maior. No The Crew você não tem a impressão de estar sempre passando no mesmo lugar. Tirando a parte do mato, né? Mas o The Crew foi uma decepção. E pior que quando anunciaram esse jogo, eu achava que ia ser um jogo assim pra destruir, assim, ia ser o jogo. Assim. A história triste desse jogo é que eu não consegui nunca terminar de baixar o beta a tempo pra jogar com o Odyssey. Ah, é que o Guild ficou falando assim, não, eu vou jogar. Beta 1, vou baixar. Aí acaba o beta, não terminei de baixar na internet antiga. Aí beta 2, eu vou baixar o Odyssey. Nada do beta 2 eu consegui baixar. Eu fiz umas 10 horas só no beta, tanto que eu fiquei esperando o Guild e não consegui jogar com o Guild esse jogo. Agora pode, agora é, mas pode. Agora já sabe que o jogo tá chato. Mas agora você joga com o pessoal lá. O problema só que eu tenho do jogo, assim, pra dizer, é se sempre online aí. Se você, essa porcaria de sempre estar conectado lá e qualquer porcaria te joga fora do jogo, é uma bosta. Esses problemas acontecem até na história. Você vai jogando modo história e cair, ela tesoura a sua história no jogo. É. Isso que é triste. Aí você tem que começar de novo. Também não embala igual do Old, né? O jogo que eu também peguei pra jogar. Também foi da Ubisoft. E também foi fornecido gratuitamente. Mas o meu, o acesso ao alfa do jogo Steep. Ou Step, né? Sei lá como que fala, né? Step by step. Ah, oh, baby. Delira. É aquele lá que você tá na montanha. Essa parte vai ser cortada na edição. Aquele lá que você tá na montanha de gelo e aí você pode descer de snowboard, pode andar de... Ué, tu pegou eu, isso aí? Eu tive acesso ao Alpha, fiquei jogando final de semana, descabelando. Ele nem dá aqui pra gente aí, nem fala nada. E faz eu ficar passando o jogo. Não, mas isso aí ele descadastra, isso aí não é pra todo mundo. Não, mas sabe o que é o mais... Assim, você começa o jogo, aí começa tipo as letras em tudo lá, Ubisoft, tal, tal. De repente, não tem nada assim, você já tá no meio de uma montanha, isso aqui é que eu faço. Aí você clica no... Você acha que vai ter, tipo, aperta start. Aperta start, vem os menus, não tem nada. Tudo que você aperta já tá assim. Você quer descer de snowboard? Você quer andar de ski? Esse jogo é livre. Livre, né? É um mundo aberto. É uma montanha aberta, assim. Uma montanha gigantesca montanha aberta. Pô, esse jogo é gostosão pra tu relaxar. Então, mas é o que eu ia falar. É um jogo de relaxar e tal. E esse que é pode ser um ponto fraco no jogo. Espero que eles coloquem uma história pra você ter coisas pra fazer. E espero que eles também coloquem coisas do tipo assim. Ah, eu achei legal. É, não, missão. Eu achei. Não missão. Eu achei legal esse ponto aqui. Dá pra mim fazer tipo uma corrida de snowboard. Aí você demarcar aquele lugar e você pode fazer assim: ah, eu vou fazer corrida desse ponto até esse ponto. Aí ou você deixar aberto, ou então você pode convidar amigos pra chegar naquele lugar e correr com você, competir, fazer esse tipo de coisas. Espero que eles sejam criativos. É, porque sozinho deve ficar meio. Eu comecei a jogar, eu tava gostando. Mas rapidinho eu já fiquei assim, mano. tem muito o que fazer. É, sozinho deve ser chato. Eu não reclamei, por causa que é só um alfa, que é só pra você testar, assim, mecânicas e tal. E nessa parte o bagulho é excelente, cara, é mó gostoso, assim, você tá andando com carinha na neve, e aí esse é um problema também que, já que tá na neve, ele não corre, assim, é mó lento o bagulho, você vai andando e tal, aí daqui a pouco aí você, vou escolher o snowboard, aí começa a descer de snowboard, achei esse ponto aqui, vou pular de paraglider, aí já sai pulando, assim, aí no meio do paraglider, vou puxar o meu paraquedas, assim, já sai voando, assim, aí vai sair de paraquedas, só que rapidinho você já fica, não tem muito o que fazer, sei o quê. E os bugs? Jogo do Ubisoft, tem que ter, né? É, não dá nem pra falar de bug nesse jogo. Deve ter tido melhores, mas o único bug que eu vi foi justamente quando você inicia. Pra mim, ficava marcando assim, sua placa gráfica precisa ser atualizada por causa que os drives não estão compatíveis com esse jogo. E eu não conseguia tirar isso, mesmo com os drives mais atualizados da placa. Mas o jogo rodou perfeitamente, lisinho, assim, sem nada. Isso aí foi algum defeito do alpha mesmo que ficou, não sei. Apesar que será capaz de acontecer, porque, tipo, a placa, o drive é atualizado, não quer dizer que o drive nesse jogo não existe ainda pra... É, então, pra é o que eu fiquei pensando, então. O jogo deve ter feito só assim, com algum drive que já deve ter ficado defasado, e ele tá entendendo que aquele que ele foi feito ali, que é o atual, né? E fora que na semana que eu joguei, né, foi aquela semana que o Windows atualizou, ele pode não ter reconhecido as atualizações do Windows, alguma coisa assim, né? E também, já que é um alpha, né, normalmente nunca tem trilha sonora e tal, eles só deixaram aquela trilha, uns sons meio ambiente. Espero também que coloque umas trilhas legais, assim, uns rock, tipo, seja um jogo tipo de mundo aberto, mesmo na montanha, que você esteja, tipo, vou querer só escutar as faixas de rock, ou o cara que gosta de rap, por causa que isso também só fica naqueles sonzinhos ambiente ali também, cansa numa hora. Detectamos que você tem músicas ilegais no seu computador, gostaria de usar? É, isso que é da... Mano, nenhum, é mó raro o jogo que faz isso. O último jogo que eu lembro que faz isso, que você pode usar suas músicas, é aquele Midnight Club 2 de PC, que falava assim, você pode usar suas músicas. Depois, nem GTA os caras dão essas opções de você usar suas músicas. Os caras, em vez de fazer isso, não. Mó droga. Mas o Steep tá bem encaminhado, só que os caras têm que ser criativos com esse jogo. Tem que fazer um monte de coisa, dar opções pras pessoas. Eles criar as próprias coisas pra você fazer e também dar liberdade pra você poder fazer coisas. Pra não acontecer que nem o The Crew, porque eles podem ou fazer um negócio bem legal ou então derrapar igual derraparam com o The Crew. Amados por um e odiados por outros, né? Hoje, a franquia que vamos falar, né, é amada ou não, né? Série Mega Man, né? Jogos clássicos, né, Cis? Não, é, né, old, né? Eu tenho que falar assim, né, old, né? Porque o old, né, é, quando... É, né, old, eu que eu joguei. Tem que falar assim, porque o old, quando eu falei de Mega Man, ele já queria que a gente falasse dos outros, né? Sendo que primeiro a gente tem que falar da série clássica, né? E eu já vou fazer o parente logo aqui, porque a gente ainda vai fazer um franquia X, um franquia Zero, vai ter todos esses separados. Ou seja, vocês que estão escutando agora, quando você perguntar, por que não falou do Mega Man X, a culpa é do Deception. Não, mas porque vai ter o franquia, mas aí pro lado X, tá certo. Porque vai ter o franquia X, vai ter o franquia Zero. Então, a gente faz por parte. Mas, meados dos anos 80, né, a Capcom era uma empresa, né, que era voltada mais pra jogos de arcade, né. E ela vendo lá o surgimento dos consoles caseiros, né, ela pensou assim, por que não criar uma série, né, especificamente pra esses jogos, esses videogames? Que até então ela estava trazendo seus jogos de arcade portados, né, para o videogame, né? E ela pensou o quê? Vamos pegar uma equipe que tem conhecimento com esses consoles, né, de mesa, para criar uma nova série, né? E aí, né, chamou lá um dos tais Keiji Inafune da vida, né, sugerindo a ideia, né, de criar uma nova série para ele, né? Ele logo abraçou a ideia e tiveram a ideia de fazer um jogo, né, inspirado no Astro Boy. Do Astro Boy, né? Eles até foram atrás, tudo, começaram a fazer pesquisa sobre o sistema de jogo, tudo que era preciso pra construir o jogo, né? Só que na hora de começar mesmo a fazer o jogo, a Capcom não conseguiu os direitos autorais do Astro Boy. Ela adquiriu, mas ela perdeu. Ela adquiriu os direitos pra dar licença do anime do Astro Boy, mas mais pra frente ela perdeu. E nessa da Capcom não conseguir a licença do Astro Boy, né? Pra não jogar fora as ideias, eles usaram praticamente tudo o jogo, né? E construíram o personagem próprio, né? Nasce então o amado, ou não, Rockman, Estados Unidos, Mega Man. Mas tanto que foi o bagulho foi meio vingança criancinha que no final do Nintendinho aparece lá o Astro Boy. É, no final, ele voltando, fazendo a jornada de volta lá e transforma lá. E aqui também já tem que começar fazendo um adendo também. O pessoal acha que foi o Keiji Inafune que é o pai do Mega Man, cara, mas não é, né? Quem criou o Mega Man, o personagem, é o Akira Kitamura. É, então, é esse cara mesmo. E ele fez lá a maioria dos robôs e os inimigos, o cenário, tudo. Ele fez uma parte de coisa, principalmente no primeiro jogo, né? Mas aí a... Foi a base. É, então, mas a glória, né, ficou pro Inafune, né? Vamos pedir exame de DNA no ratinho pra saber quem é o pai, se é o Inafune ou se é o outro. Mas, cara, o Mega Man 1 eu conheci, eu joguei a versão do, acho que é a japonesa, que tem o Mega Man na capa grandão, com a bazuca assim pra frente, né? É o Rockman, você tá falando. Tem a versão americana, que era aquela capa feia. Então, o Rockman, se é japonesa é Rockman, Mega Man é o americano. É, então, é japonesa, então, é japonesa. Nossa, a americana, a capa nem gosta de falar, mano, aquela capa com ele amarelo, assim, tudo torto, assim, nossa, é ridículo aquela capa. Tudo torto, feião. Tirando isso da capa, né, da versão americana, né, e da japonesa, assim, a versão americana tem as capas bizarras, né, que todo mundo já sabe, né, o Mega Man tinha a história, né, você lembra da história, Cesar? Da história do Mega Man? Do porra. O Cesar não lembra da história, mas Mega Man 1 começar com a criação dos humanoides lá, os robôs, chamado lá o Mega Man, né, foi criado pelo Dr. Wright, que depois descobriu, possivelmente, que é o Dr. Light, e o seu assistente, Dr. Willy, os dois cientistas, né, que criaram também, além do Mega Man, também criaram outros robôs, né, o Cutman, o Electman, Iceman, Fireman, Bulbman e Gutsman, 6 outros robôs, né. Cada um desses robôs eram projetados para coisas, para facilitar para as pessoas. Um era para trabalhar em demolição, um era para trabalhar mexendo com madeira, um era para coisa de eletricidade, tudo para facilitar a vida dos seres humanos. Outro para cortar a grama. É, um para fazer café, né. Tinha todas essas coisas. A Ro mesmo era para fazer serviço doméstico, né. A Ro é a irmã do Mega Man, né. Mas a Ro no 1 só aparece no final, né. Vocês lembram? No final, a Ro não aparece no jogo inteiro. Então, e o que acontece na história, né? Dr. Willy meio que ficou com ciúminho e agiu de forma desleal com o Dr. Light, né? Ele pegou e reprogramou, né? Os 6 robôs dele, né? Pra atacar todo mundo, né? E aí, o que que aconteceu? O Dr. Light viu o que tava acontecendo, né? E aí, pegou o Mega Man, né? Que era o robô que ele tinha lá e programou pra defender a população. É, mas foi porque o Rock, que era o nome do robôzinho mesmo de verdade, né? Que fazia só o serviço doméstico, foi ele mesmo que pediu pra que ele fosse transformado num robôzinho lá de guerra, né? De porradaria. Aí, atendeu o pedido, não tinha outro robô mesmo, né? Aí, vai tu mesmo. Aí, foi lá e o Dr. Light lá foi lá e deu um upgrade nele lá, aí botou o capacetezinho nele e ele virou um robô de guerra. Só mudou o capacete e ele virou um robô de guerra. Tanto que no final do jogo aparece ele correndo sem o capacete, você lembra? De cabelo preto correndo assim, sem o capacete. Cabelo né? preto. É, uma da hora. Foi aí que, quando ele se transformou nessa partezinha de guerra, assim, que ele virou com o nome de Mega Man. Então é aquele negócio, né? Você tá falando, o nome do Mega Man é Rock, né? E o da irmã dele é Ro. Por isso muita gente fala também que é por causa de um negócio de rock and roll, assim. É referência. GIF do Capitão América aí, por favor. E nos Estados Unidos mudou por causa que o pessoal da Capcom achou que não ia dar muito certo o nome Rockman, ia ter problemas, aí eles resolveram mudar, né, pra Mega Man. E você sabe o que o Mega Man é azul? Eu não vou falar porque você vai falar que eu sou hater. Pode falar hoje. Por causa da paleta de cores. É a limitação do NES. Porque a paleta de cores ela tinha mais tonalidade no azul, né? Aí agora eu vou dizer, não, hoje é rei. Não, é verdade. A paleta de cor do Nintendinho era de 54 cores, sendo que a cor predominante era o azul. Então o que que eles pensaram? Vamos fazer um personagem azul pra gente poder fazer mais detalhado. Tanto que você, realmente, Mega Man é o personagem mais detalhado que tem entre os outros personagens. Por isso, o Nintendinho não tinha tanta dificuldade em trabalhar na cor, porque o azul era a cor predominante dele. E no final das contas, tudo certo, ficou azulzinho, ficou show. É o xodózinho azulzinho da capa. Você lembra a primeira vez que você jogou o jogo? Você lembra o impacto que foi você ver lá a tela de seleção, você escolhendo lá o caminho que você ia fazer? Ah, é, tinha aí. A lista de Robô Master era só 6, aqueles 6 primeiros. E aí você escolhia ele e ainda aparecia uma pontuação que cada chefe ia te dar. E aquela ideia ali também de seleção de personagem foi inspirada naquela brincadeira de Jockey Po, né? De pedra, papel, tesoura, né? Pois, você não sabia não. Eu também não. Porque assim, sempre assim, um robô tem a habilidade que derrota do outro. De derrota exatamente do outro. A ideia do papel tesoura. A tesoura corta o papel... Corta a pedra... Os caras pensaram em fazer um sistema onde que um seria sempre capaz de derrotar o outro. É o ponto fraco pro outro. É, mas isso que é a grande pegada do Mega Man. Isso que é a grande pegada, você jogar e você descobrir qual o... Lembra que o Mega Man nasceu em 87, né? Esqueci de falar isso, né? O 1 não tinha tanto isso, não. Dá pra tu zerar de boa com o Mega Man direto. O 1 não tinha não tanto. Não tem o cara, o Cisne não jogou ainda. Não tinha, não. Eu matava geral, eu matava geral no Mega Man. Na boa. Na boa. Eu fui jogar, eu fiz uma maratona Mega Man. Mano, o Mega Man 1 é o mais difícil. O jogo é mó bom, mas é mó difícil. Cara, e não é difícil assim de ser os caras. É difícil, tipo assim, você entra na tela, os inimigos mal dá tempo assim, aquela parada de você ver o inimigo e você pensar. Eles já estão fazendo as ações dele. Você não consegue tempo assim. E aí ele já tá te atacando e você, caramba, o que é que eu faço? Aí o pior é que você volta na tela pra escapar. Quando você mata ele, se você voltar à tela, aí eles voltam de novo. Volta de novo. A principal dificuldade é as plataformas. A forma do gelo, então, era um inferno. Aquele que sumia, aparecia. Caraca, aquilo ali era terrível. Agora os chefes mesmo, só o da amarelo lá, que era difícil já no final. Depois que você pega a ordem, até vai, pô, mas mesmo assim é treta. Fora que o Mega Man 1 não tem password. E, lembrei também de uma coisa. O Mega Man tem aquela lendária corredor, antes de você chegar num chefe, né? Aquele corredor foi feito... Porque os caras da Capcom achou que o Nintendinho não ia ter memória RAM suficiente pra processar a tela e depois trocar pro chefe, assim, ia dar gargalo, alguma coisa. O que, que eles pensaram? Eles pensaram em fazer aquela tela pro Nintendinho descarregar a memória e aí quando chega o chefe ali, aí ele já tá livre pra poder processar o chefe. Só que o que aconteceu? Justamente nessa vez que os caras pensou que o Nintendinho ia ser fraco, né? O Nintendinho tinha capacidade pra fazer sem aquela tela ali. Os caras depois descobriram que tinha capacidade. Só que já que deixou no 1, virou uma tradição ficou, né? Mas foi por isso, por causa deles achando da limitação do Nintendinho, né? Ah, é, idiota, né? Você tá ligado que o Dr. Light, o nome deles é inspirado assim. Dr. Light é Dr. Thomas Light, porque é inspirado no Thomas Edison, lá, inventor da lâmpada, esse bagulho, né? E o Willy, o nome do Willy é o Albert Willy, né? Por causa do Albert Einstein, né? Só que o Dr. Willy tem a aparência mesmo do Einstein, você vê assim, você acha. Agora o Light, a aparência dele, isso aí foi o Keiji Inafune que disse já, tipo, em 2013 e tal. Segundo ele, né? A aparência do Light foi inspirada na aparência do Papai Noel, o homem assim, gordinho, com a barbinha e tal. Segundo o Inafune, a aparência do Light foi inspirada no Papai Noel. E essa treta aí do Willy, que o Dr. Light foi porque o Dr. Light recebeu a maioria dos créditos, né? Pela criação dos robôs lá e tudo. Aí ele ficou com ciúminho, aí vou acabar com o pessoal todo aí. Não gostei disso aí, não. Engraçado, né? Que foi engraçado que aconteceu a mesma coisa no jogo, né? De verdade, né? Que o Inafune que ficou com o crédito lá da criação do Mega Man e o cara que isso criou que é doideiro, o cara que dele. Fez, isso que eu fico pensando, o cara que fez o Mega Man, o pessoal nem sabe, mano. Design do jogo, né, o Akira Kitamura, ninguém sabe. É melhor que nada. É, melhor que nada, né. E o Mega Man 1, né, não ficou restrito também só ao Nintendo, né, ele também teve versões depois com o passar dos anos, saiu em coletânea, teve até coletânea lá do Mega Drive, que teve o... Só saiu, teve a coletânea do PC que você tá jogando, aí você ofereceu pro Old aí jogar. Da teve China. Teve a versão do Game Boy que era diferentona. As do Game Boy era diferentona. Eu acho que no Super Nintendo também teve, se eu não tô enganado. Mega Man 1, não. Acho que não teve, não. Super Nintendo não teve, não. E o Mega Drive ainda não é só tipo assim. O Mega Drive eles deram um tapa assim no visual. O jogo não é aquele gráfico tá mais de 8-bits. Assim, eles fizeram uma releitura. Eles fizeram assim. Mesmo, né? Eu sei. Fizeram uma releitura. A música também é diferente. Tá bacanudo. Oh, a maior sacanagem que tinha nesse jogo aí era você, depois de ter derrotado o chefe, você ter que enfrentar ele de novo, né? E o pior é que você enfrenta tudo praticamente de vez, assim, de uma vez. Você enfrenta três, aí desce mais um pouquinho, depois enfrenta os outros três. Nossa. É, isso aí é treta. Mas aí tu gravando o esquema, tu fica fácil. Gravando a arma e o esquema. Quando você enfrenta ele na primeira vez, você passa tudo uma tela, vai lá, enfrenta ele e acabou. Você vai voltar lá pra tela de seleção e vai escolher começar tudo de novo. Ali não é em sequência, mano. O que era treta de passar era o bichinho amarelo, aquele cara que se decompõe pro lado e pro outro. Esqueci o nome dele. É o Yellow... O Devil Yellow é um de areia. Que é assim, Yellow. Você só esse pode dar um tiro. Chefe, você tem que esperar ele montar inteiro de um lado. Quando ele montou e aparecer dele, o olho, pula e dá um tiro no olho. Aí ele vai desmontar tudo e aparecer pro outro lado. Esse é o mais chato. E se eu não me engano, esse é Yellow Devil, uma coisa assim. Acho que é Yellow Devil. Se eu não me engano, esse personagem na versão americana é que eles não tem um nome assim, né? Mas só na caixa desse personagem, né? Mas na versão americana eles tiveram que trocar o nome, que a Nintendo meio achou meio ruim, assim, ter um nome de um personagem chamado um Devil. Aí botou um outro nome. É, e também tem aquela, né? Que o Mega Man também não era pra se chamar Mega Man, né? O Mega Man, agora que eu lembrei, né? O Mega Man era pra se chamar Might Kind, ou então Knuckle Kite. É um desses dois nomes, né? Não, tinha até um nome que falaram também, cogitaram, Rainbow. Aí o nome do primeiro jogo seria The Battle Rainbow Rockman. O nome do jogo seria ou Might Kite ou Knuckle Kite. E o nome, em vez de botar o número 1, seria The Battle Rainbow Rockman. Mas aí nem usaram. É, por causa nem das usaram o nome, né? Might Kite, nem Knuckle nada, nem Rainbow, não sei das quantas. Não usaram. Foi melhor assim, senão ia ser difícil. Você já jogou Rainbow Man? Sei, Rainbow. Já pensou? Right. Você Quad, já jogou Mighty Kite, The Battle Rainbow Rockman? Porra! Então, e esse negócio de ter o primeiro se chamar The Battle Rainbow Rockman, isso aí foi a revista Famitsu depois que falou, né? Que falou que é por causa que, já que o Mega Man pegava a arma dos personagens e mudava de cor, né? Lembrava uma ideia de arco-íris. Aí por isso que o primeiro, eles pensavam assim, ah, The Battle Rainbow Rockman. Ah, ok, inteligentes, né? It is Rainbow Man, yeah, hallelujah. It's Rainbow. Já pensou? It's Rainbow Man. Estragou a música. Rainbow Man. Eu não tenho a paródia que Mega Man é o Jump and Shoot, man. Pule e atire. É, então, mas essa do Cisne foi triste agora. It's Rainbow Man. Ué, aleluia. It's Rainbow Man. Ainda bem que vocês tiraram esse nome. It's Rainbow. Aí fiquei imaginando um monte de Mega Man caindo com aquela pose dele. Após ó, o grande alvoroço estardalhaço que foi Mega Man 1, né? Em março de 1988, a Capcom nos presenteia a sequência de Mega Man, né? Com Mega Man 2. Aí, presenteou não, porque eu não ganhei o jogo dela, não. E Mega Man 2, né? Já começa lá com a história. O Willy foge da prisão, né? Que ele foi. Num, ele foi capturado, foi preso. O Willy conseguiu escapar, né? E o que, que ele fez? Criou 8 robôs. Antes era só 6, agora são 8, né? Pra dominar o mundo, né? E sobrou pra salvar o mundo mais uma vez. Mega Man, né? Mega Man tem que ir Mega lá Man. Mais uma vez, passar pelos 8 robôs lá do Willy criou, né? Metal Man, Air Man, Bubble Man, Quick Man, Crash Man, Flash Man, Hit Man, Yugi Man, até chegar mais uma vez ao castelo do Willy, que as telas ainda é diferente, né? Aparentemente, ele vai fazendo um castelo novo sempre, né? Mas beleza. E aí, Mega Man 2, como foi? Choraram muito naquela... Não, primeiro tem que falar da abertura. Choraram mano, muito vale. Com a introdução, começo da musiquinha final do 1, só que no finzinho da introdução da música, no 1 ela fica balada. Quando termina a música introdutória, no 2 ela começa uma super velocidade alucinante que todo mundo... Pra te dar um ânimo, né, jogar. Todo mundo até hoje, né? Ainda vem subindo a câmera assim, do lado de um prédio e o Mega Man sem capacete, assim. É, o Mega Man faxineiro ali ainda. Com o cabelo ao vento, ao vento ainda, assim. Não, mas o 2, pra mim, foi um dos meus preferidos. Não, tudo em Mega Man 2 é top pra mim, assim. É incrível como que Mega Man 2 é bem feito. Foi o primeiro que ele entrou na água e tal, a fase da água. Os inimigos grandões, o Mega Man 2 muito. É considerado um dos melhores jogos de toda a história. Ele tá na lista dos 100 melhores jogos da GameSpot e tá na lista dos 200 melhores jogos de todos os tempos da Nintendo Power. Ele ocupa a posição número 33 da Nintendo Power. Mega Man 2 ainda vem aqui, é o que me gosta, né? Botaram bagulho de dificuldade, Easy Hard, botaram Password. Tinha Easy Hard naquele jogo? Tinha dificuldade. Tinha. Mega Man 2 tinha? Tinha dificuldade sim. No início tu escolhia, logo na capa. Tem sim. Normal e difícil. É fácil e hard. É Easy Fire, eu tenho certeza que tinha mesmo. Não, Easy não. Tem o normal e difícil. Ah, normal? Ah, então... Recapitulando, adicionaram o normal e o hard. Normal e cabra macho. Mega Man 2 é um monte de coisa. Adicionaram aquelas cápsulas, lembra? As cápsulas Z, que aumentavam um pouco a vida, se lembra? Ah, um monte de coisa nova implementaram. Tinha os subchefes nas fases, tinha aqueles bichão grandão. Eu lembro do mais emblemático, assim, aquele cachorrão cuspe fogo, lembra? Aquele cachorrão que tinha que pular. Tinha um peixão grandão o lá peixão grandão. O cisne sempre é a definição peixão dele. Grandão na água. Os peixão grandão. Peixão grandão lá embaixo. Ah, meu Deus do céu. O Mega Man 2, quando você escolhia os personagens, já mudou um barato. Porque no 1, quando você escolhia o chefe, aparecia o score. A partir do 2, não tem mais esse negócio de score. Aparece só o chefe e assim, o nome dele. Não tem mais aquele score, o resultado. Não tem mais o pontuação, igual o 1, você tinha pontuação, né? No 2 não tem mais. Mega Man 2 é tão top que ele é um easter egg num jogo do PlayStation. Disc Case 2. Ele aparece como easter egg, dá pra tu jogar o Mega Man 2. Não sei se vocês viram um vídeo lá do pessoal que fez a trilha sonora do jogo enquanto um maluquinho jogava lá no NES, né? Aí só que o pessoal fazia no palco mesmo a trilha sonora do jogo tocando guitarra. Ah, é, isso aí não é um cara que fez. Então a banda que vai tocando, é banda, né? Os caras aceitam, mas não é só de Mega Man, ele fez vários outros jogos também. Ah, mas o de Mega Man foi o mais conhecido ali, que a galera pirou, porque ficou perfeito demais, ficou lindo demais. Foi o único que você viu, né? Não é que foi o mais conhecido, fala logo que foi o único que você viu, né? Que você não teve interesse de ir atrás. É, pois é, né? O Mega Man 2, uma das baratas mais marcantes que eu tenho na minha cabeça, daquela época mesmo, é eu tentando passar a droga lá do dragão, que ficava voando, as plataformas sumindo de um lado, sumindo. E era tipo meio aleatório, aquelas plataformas, elas não vinham numa ordem, elas eram aleatórias, aí você pastava ali. Na treta eram as plataformas que Você caía pra dele, caramba. Né? Sem contar que tomou um tiro, tu cai. Já era, porque o Mega Man fica inútil quando toma um tiro. Fica piscando e cai. Fica igual uma mula. Isso aí eu detestava acho no Mega Man. Vocês que não tinham time da parada. Assim. Não, eu depois de um tempo passava. Agora, de primeira vista... É. Também eu lembro do final também, que o Mega Man vai andando assim pra frente, olhando, e vai passando tipo as telas, tem uns baratos do lado, assim, ele andando. É tipo o Ryu no Street Fighter 2, né? Só que é o contrário, né? O Ryu anda de costas, o Mega Man vem de frente. Tem aquela pegada do Ryu andando, só que é o contrário mesmo. Nos chefes, Eles incrementaram o desenho. Antigamente, no primeiro, o chefe era um chapadão preto. Ah, no fundo você tá falando. No fundo. É, o fundo. O fundo tem tipo cor. Tipo assim, eu lembro das engrenagens. A engrenagem botava umas engrenagens lá atrás. Tinha uns cristalzinhos lá atrás. Até o do Dr. Willy mesmo tinha, nem que seja umas barras listradas, mas tinha alguma coisa. Não era um chapadão preto. E a partir dessa época, né, o Mega Man começou a ficar super popular, né? O 2 foi lançado em 88, ele ficou tão popular que aí em 89 a Nintendo, né, pediu, né, lá pra fazer um desenho lá chamado tal de Capitão N, né? Os mestres dos jogos, né? Que era meio baseado assim em jogos da Nintendo, né? E um dos personagens que aparecia nesse Capitão N era o Mega Man, né? Apesar que ele era mó estranho, mas tinha já o Mega Man nessa animação de 89, o barato. Capitão N foi um erro. É, Capitão N é tosco. Eu vi assim, nossa, é muito horroroso. É, se você olha a capa do Mega Man americano, você vê o Mega Man naquele desenho. Ah, você, não. Que ah, é esse, não. Cara? Ah, não. As capas até ainda continuam tendo aquele problema, né? Mais uma vez, a capa japonesa com a capa boa e a capa americana, a tristeza lascada. Acho que o cara que fazia essas capas não tinha a mínima noção do que ele tava nem fazendo. Viu o jogo. Eu acho que tinha noção. Eu acho que tava na época do, meu Deus, no jogo japonês, temos que excluir. Não, cara, tu olha pra capa, tu não tem como. Tu bota um cara com uma pistola dando tiro nos caras ninjas. O que, que tem a ver com o jogo? Não era. O cara sim, capa de jogo, com poucas exceções, e ainda assim é difícil de achar alguma. Eu, sempre que saia do Japão pros Estados Unidos, a capa estragava. Ah, a história que eu sei disso daí é porque pela pressa de poder lançar um jogo já no ano seguinte, né? Depois do primeiro, parece que o artista lá não enviaram o material pra ele. Ele não sabia o que, não, que era pra desenhar. Um eu até desculpava, mas foram todos. Dois, se fosse um, aí tudo bem, mas foi um, dois, três, pô, vai tomar banho, era zoeira. Mas o dois ficou, porque o três depois ficou aí, porque é pra manter o padrão ruim, né? Manter o padrão bosta, né? Vamos manter essa bosta. Eu não lembro se é verdade, mas eu lembro de ter lido em algum canto. Eu não sei se foi assim, mas foi assim, né? É, eu só sei que foi assim. Dois adicionaram o bendito password, foi mó mão na roda isso aí. Mão na roda, é, tudo bem. Que era um troço maluco, né? Um monte de número, e aquele letras, negócio, número. Era sempre lá no começo da tela. Não importa se você tinha perdido o bagulho. Depois o passe hoje era só para o começo da tela, né? Era uma tristeza, né? Não, muita gente desistia. Muita gente não jogava, não. Não aguentava. Tu chegava lá no Willy, perdia, dava vontade de chutar tudo. E esses primeiros jogos, quando você vai ver os caras jogando sem perder, fazer esse speedrun, você vê que eles não são jogos longos. Meia hora termina. Esse jogo, a longevidade dele está justamente na dificuldade. Se os caras botassem um negócio de você perder e ficar voltando logo em sequência, você termina. Terminava ele rápido. É um point, aí os caras faziam o quê? Um point, você perder e voltar um pouco atrás. Aí os caras faziam o quê? Cara, não, vamos fazer começar tudo de novo, por causa que pra dar uma duração maior pro jogo, porque os jogos são curtos, assim, Mega Man 1 é curto, Mega Man 2 é curto. Por meia hora os caras terminam o jogo, se você for direto. Mas agora eu quero ver você fazer isso em meia hora, né? Thank you. março de 1990, a Capcom traz, né, a sequência. Mega Man 3 é apresentado ao mundo. Dessa vez contando a história lá, né? Que o Dr. Willy saiu da prisão, né? E voltou a trabalhar com o Dr. Light num projeto de paz. Mas o sacana do Willy foi passou a rasteira do Dr. Light, né? Só o Dr. Light acreditou nessa, né? E o que, que ele fez? Construiu 8 robôs para, mais uma vez, dominar o mundo! É incrível as motivações dos vilões dos anos 80 e 90. De novo, ele foge pro bendito castelo. Castelo, né? O Mega Man, né, vai atrás do Dr. Willy, né? Só que o que acontece, quando o Mega Man chega no castelo, o castelo desaba e o Willy morre. Só que aí, no local, o Mega Man encontrou um robô vermelho, levou até o Dr. Light, né? O Dr. Light reconheceu aquele robô como sendo o protótipo, né? O Proto Man, né? O primeiro robô, né? Que na versão japonesa chama Blues, uma coisa assim. Não sabia disso, não. Faz mais sentido Proto Man. Protótipo, já que ele é o protótipo. Mas o Mega Man 3, não sei que foi que teve, tipo, os inimigos mais carismáticos. E os robôs, né, que o Dr. Willy inventou dessa vez, né? Cadê o nome aqui? Aí? Spark Man, Snake Man, Needle Man, Hard Man, Top Man, que era o macaquinho chamado maneiro, Gemini Man, Magnet Man Top e o Shadow Man. Top Man era um peão, cara. Era um macaquinho, cara. Formado macaquinho. Era o peãozinho, mas era um macaquinho. Na cabeça do Cisne era um macaquinho. Não, era um macaquinho, era um macaquinho. E esse aqui, o Mega Man ficava no meio olhando a tua seleção, lembra disso? Era bacaninha aí. Tu virava o cursor, ele ia olhando e esse tal. Jogo cara ainda, meio bolada. Ainda colocou o cachorro maroto. Tem o Rush agora, né? Rush Coin. Que tinha uma das habilidades mais inúteis do jogo. Oh, o Rush é mó top. Não vem falar mal do Rush, não. É, Rush é top. O que é que o Rush fazia? Voava, virava a mola e submarino. Do jogo todo só tinha uma parte que submarino tinha utilidade e ainda assim você podia ir sem usar. Mas a ver, ele era muito avançado para as tecnologias da época. Não era necessário ainda. Eu acho que Rush era muito defasado porque esse jogo pedia. Nesse jogo tem um recurso que também adicionaram que depois virou uma praga. Por isso, o pessoal joga Speedrun, que é a escorregadinha do Mega Man. A partir desse jogo, os caras colocaram aquela deslizadinha. O slide, mais lindo do mundo. E os caras passam a todas as fases inteiras deslizando. É mó bagulho, até chega a ser nojento, assim, você vê os caras fazendo Speedrun. Nojento seria se o slide matasse os chefes também. Nossa, aí também você já queria demais. Não, mas eu confesso que eu usava direto. Eu gostava pra caramba, mas o que eu tô falando é você ver os caras que fazem Speedrun, que os caras passam o jogo inteiro fazendo isso. Mas esse aqui foi meia rasteira da alcinha, ainda não era o Rush. Não, é mó deslizada feia, assim, é mó feia a deslizada. Do mesmo jeito que é ele pulando, é, tortão, é ele deslizando. Parecia que ele tava assim, caindo, parecia que tava caindo, que ele abriu até mesmo a boca. Assim, não tem o visual dele pulando, torto, eles só tombaram ele. Assim. É, meio que inclinaram ele pulando, é. A capa americana melhoraram até que enfim, mas não era das melhores, botaram a porra do Mega Man realmente, mas botaram ele lutando contra um astronauta. Ah, tudo a ver com o Mega Man. E outra, esse jogo teve uma popularidade do caramba, assim, o pessoal elogiava esse jogo pra caramba, assim, que com o visual dele, gráfico, é, assim, o pessoal... Esse aqui ele... falaram que foi, teve mais divulgação pro Nintendinho, que a galera investiu mais. A única reclamação que o pessoal falava desse jogo era da história, que o pessoal achava meio parecida com o do 2, mas isso aí, né? Mas isso aí, o Rockman, na frente, a pessoa ia ver que não importava muito. Mas, pô, isso aqui, as músicas, eu acho que, pra mim, a música nesse ficou melhor do que o 2. A música introdutória do 3 é top, mas a do 2 ainda é melhor do que a música introdutória do 3. É, introdutória, mas as fases muito mais show do Snake Man, eu lembro até hoje, é show de bola. As fases desse jogo, não sei se colocaram mais cor, tem um visual, assim, mó bonito, assim, você fica, mais vivo, é mais vivo. Você sabe que não tem muita diferença, que eu não entendi, mas os caras fizeram de um jeito e ficou bom, assim, um bagulho mó não, bonito. Ficou bom, enfeitaram o pavão pra cacete. Agora, botaram mais itens secretos nesse jogo, porque tem um cachorro, tu podia alcançar lugares mais altos. Ah, o Rush é só carisma, filho. O Rush, meu Deus, quem não gosta do Rush? Ele só tem uma habilidade inútil de virar submarino, né? Mas é uma das três habilidades dele, né? Uma coisa que eu achava bacana esse aqui, tu matava todos os inimigos, né? Aí depois você voltava pra as fases. Dois, que, né? Você lembra os inimigos do 2? A segunda parte do jogo? No Mega Man 3 você enfrenta os inimigos do 2? Então, isso que eu ia te falar. Ele é quando morre, você tipo, parece que eles morrem e tal, mas voltam os outros inimigos. É, aparecem as quatro inimigos lá, você pensa, porra, novos inimigos, mas é tudo a mesma cara. Aí você chega na parte lá, eles incorporam. Eles incorporam o cara, pô, mas é da hora. Da hora, mó treta, você fica assim, caramba, eu passei pra chegar até aqui, agora que eu penso que eu vou pro Willy, ainda tem que enfrentar esses robôs do cara. Eles de novo. Pô, mas foi uma pegada boa que eles fizeram. Muita gente vai achar que, ah, Guilty Hater, mas tipo, eu preferi mais o 3 do que o 2. Ah, não, mas certo, um monte de gente. O 2 e o 3 pra mim... O 2 e o 3 é o que o 2 e o 3. O 2 é legalzinho, mas pra mim ainda foi o 3 o melhor. O 2 é aquela coisa, né? Tipo, é meio um melhorado, tal, muita gente fala, né? Agora o 3 não, o 3 você vê coisa bem visual. Sempre fica nessa, o 2 e o 3, né? Tem o pessoal que, fala muito do 2. O 3 foi o que teve mais divulgação, tecnicamente. Ah, o 3 é. A galera gosta mais. Nintendo. Tanto que a partir daí a divulgação de Nintendinho também não ia existir mais, né? Porque já tá em 90, né? O Super Nintendo já tava surgindo, né? As ações de Nintendinho decolaram. É, se não fosse super divulgação agora, não ia ser mais também, né? O 3 eu também lembro, foi outra febre também, assim, o pessoal doido, frenético, indo nas locadoras. Era mó bagulho louco também. Pois, a partir do 3 a gente já ficava esperando, né? Pode crer. A partir do 3 já virou aquele negócio. Assim, tipo, é igual o King of Fighters. Isso eu ia falar. A partir de agora virou aquele negócio assim. Eu vou morrer e vou jogando Mega Man pro resto da minha vida. Vou jogar Mega Man. Esse controle aqui de quadrado, de dois botão, vai pular muito e atirar muito. Com essa jogabilidade aqui, ele vai até infinito e além. Mas pode crer, era maneiro a gente esperar. Era maneiro a gente esperar. E até o 3 ainda é aquele pulo ainda dele assim, todo capenga, né? Tinha o deslizamento, mas basicamente era um. Nessa época aqui no Brasil, as revistas de videogame já tava, tipo, começando assim, já tava meio pegando. Tinha tipo Ação Games barata. Aí você vinha na capa, assim, as imagens assim, do Mega Man bem grande, um desenho feio pra caramba, alguns. Os caras usavam e abusavam de Mega Man. Ainda mais que tinha o Proto Man também. A imagem do Proto Man, os caras botavam lá. Era descolada, o Proto Man era Mega Man descolada. E, para prejudicar você mais ainda, na revista a imagem era melhor do que no seu televisor. Ah, lógico, aí, né? Mas vocês gostavam do Proto Man, assim, quando vocês viram? Eu achava, porra, eu era parecido, eu quero muito jogar com esse cara, tem que vir. Eu nem sabia que era o Proto Man quando saiu. É, não, mas quando eu vi ele na tela, eu falei, que da hora. O cara tinha escudinho, mano. Pô, fala sério, o cara tinha escudinho. Agora, o que eu achava da hora era a música de chegada dele. Até hoje eu acho, o assobio lá. Ah, mas então, mas a partir do 2, né, já, essas músicas já ficou tudo top. 2 e o 3 é as músicas, nossa, animal. Cara, aí eu lembro do Shadow Man, eu lembrava muito do boneco do Jiraiya, que tinha um cara que tinha uma estrela também na cabeça, que jogava de estrela assim, eu lembrava sempre quando eu jogava, eu via esse boneco, eu lembrava. Ah, é, pode crer, lembrei que você tá falando. Era rever. Inimigo não, é amigo é, ele. É, tem o, amigo. Aquele tipo, é um carinha azul, tem uma estrela, uma shuriken na testa, tem uma... Shuriken na testa, é ele pegava, jogava, tá igualzinho do Mega Man, cara. O Bobear teve alguma influência. Ah, com certeza, mas é do Jiraiya que você... Jiraiya, pô, era o Jiraiya, era amigo do Jiraiya. Ele não lutava com a shuriken, ele não lutava com a shuriken, ele lutava com uma lança, ele lutava com a lança. A gente tá comentando do Mega Man 1 e 2 e tal, mas a gente tá esquecendo de, pelo menos, mencionar, né, que o Game Boy foi acompanhando, só que o jogo bem capado, né. Mega Man 3 tem uma versão pra DOS e eu joguei, e é uma bosta. Porra, eu acho que eu lembro dessa porra, DOS, eu lembro, mano, na época de ter jogado. Como que os caras me fazem um port daquele... A Capcom traz para o mundo Mega Man 4. Você vê que Mega Man acreditou no jogo, né? Porque, tipo, 2 anos depois... Nossa, Mega Man foi sempre assim, meu filho. Será que naquela época vendeu 2 milhões de cópias? Ou não? Não, acho que não. A Capcom fazer sequência assim direto? Ou... Acho que não. Acho que nem tinha jogador, tudo isso de pessoa jogando no mundo. E a história, né, de Mega Man 4. Dr. Light, né, junto com seus dois robôs, Rocken e Roll, desfrutam de dias pacíficos. Mas, de repente, se inicia uma grande confusão na indústria dos robôs. Dr. Light presume que tudo isso seja obra de Dr. Willy. Mas Dr. Willy, teoricamente, está morto. Mega Man, então, parte para averiguar o que está acontecendo. Mas antes de chegar ao fim da história, Mega Man deve localizar 8 robôs, criados por um novo cientista que surge em cena, o misterioso Dr. Kosaki. Oh, esse, eu acho a história do 4 mó da hora, mano. Eu acho que esse é a mais top. E outra, Dr. Kosaki, você já vê claramente, né, que é uma alusão a um nome russo, né, que na época época era União Soviética. E aí que tá, quando você vai entrar na fase pra lutar com o Dr. Kozak, em cima da porta dele tem uma estrela vermelha, uma estrela. Fazendo alusão à União Soviética. E o mais curioso, o jogo, esse jogo do Mega Man 4, saiu poucas semanas antes da União Soviética acabar. Ah, coincidência do bagulho. Coincidência? Eu acho que isso é uma alfinetada das grandes. Não, então, mas eles fizeram pra fazer alfinetada, mas aí o bagulho acabou. Meio que ficou elas por elas. Demorou um pouco a sair, né? Mas tá bom. E o nome dos robôs desses aqui, né? Bright Man, Faraó Man, Drill Man, Ring Man, Toad Man, Dust Man, Dive Man e School Man. Esse aqui começou a dar uma zoada meio na parada. Por quê? Você não gostava desse jogo, Cis? Eu achava. O 4 não achei mais. Nossa, bonito. Eu gosto. Eu acho ele um jogo mó bonito já. A partir de agora, pra mim, eles mudaram assim, o gráfico de Mega Man 1, 2, 3. É um nível de gráfico pra mim. Foram sempre melhorando, mas é meio parecido. E a partir do 4 é um novo nível. Assim, na minha cabeça, né? Só que... os personagens, porque o Mega Man não. Só que a partir do 4, meio que começou a surgir uma lenda. O pessoal da Capcom tinha uma... meio que uma... isso é uma lenda que o pessoal falava, né? Que existe uma engine de fazer jogos do Mega Man. Que o pessoal da Capcom ficava inventando levels pra eles lá. E eles mesmo ficavam jogando. E aí, quando alguém fazia alguma coisa legal, eles aproveitavam aquilo lá. E a principal novidade, né? A principal novidade que era o Buster mais poderoso, podia carregar, né? O descorregadinho era mais carismático. A gente esqueceu de falar das telas de... um já tinha já, um, dois, três. Quando você matava o cara, aparecia lá, you got, você pegou o item tal, né? No 4 a tela... Mas no 4 a tela é demorou pra virar até easter egg, né? É, you got. Tipo, Marvel vs Capcom lá, quando você era com o Mega Man, você... uau, o final de Mega Man deve ser legal. De repente ele pega a arma lá, you got Magnetic Shockwave. E o Rush? Melhorou o Rush? O Rush não, uhum. Você agora já começa já com o Rush lá, esqueceu? Bato, foi de bola. Ah, nada importante. Mas... mola, o Rush é super carisma. Caramba, eu não acredito que o Guilty não gosta mesmo do Rush, mano. O Rush é mó... não é que eu não gosto do Rush, é que tipo, quer que você usa o Rush pra aqui além de voar? Mano, o Rush é mó da hora, um super cachorro. Até o Rush Coil lá que era popular. O Guilty não gosta de cachorro, tenho certeza. Não, eu gosto de cachorro. Eu não vou vanglorizar um cachorro que, tipo, a única função é te levar às alturas. Cara, agora eu fiquei na dúvida aí do carregamento, acho que é no 3 tinha, não tinha, não? Não, o Charge começa no 4. É, chama Charge Shoot. É no 4. O 4. Um dos atos que mais marcou foi quando a gente começa a jogar. Tem uma tela que tem tipo um cenário da areia. Aí a areia, você vai pulando, ela vai afundando assim, vai te descendo. Você tem que ir pulando, assim, saltando. É, tem que pular pra na garra. Mano, é uma areia infernal. Não, mas naquela época não tinha essa malandragem de passar as telas no slidezinho, não. Eu passava a tela, tipo, eu usava o slide só em momentos oportunos. Aí nessa, que nem nessa parte, eu ia pulando. Aí você pulava, afundava um pouquinho. Era um parto, eu lembro que eu ficava quase chorando. Assim. O slide usava basicamente pra passar por debaixo de alguma coisa. É, então, isso mesmo. Nessa época, eu não quebrava os protocolos. Se o negócio era pra escorregar, era pra passar embaixo de alguma coisa. Eu não ia passar uma tela. Então, que nem nessa parte da areia, maluco, eu até chorava, assim, pra tentando passar e não conseguia. Era um parto maldito. Mas o pior é que eu gostava dessa tela. Eu achava ela bem feia. Eu achava super criativa. Ele gosta de sofrer. Não, porque eu achava ela criativa. Eu achava uma tela criativa. Mas quando vinha inimigo, tu detestava ela. Com certeza. Não, pra passar a tela é triste. A tela inteira, porque é você passa os inimigos e mesmo se afunda os bagulho, tá tudo te acertando. Você tem que se livrar. Tô te acertando. E não pode deixar afundar, senão você morre, né? Aí vai afundando. O bagulho é um parto. E o final desse jogo era do final que eu achava marcante também. Ele em cima do trem, você lembra? As letras vai subindo assim, ele em cima do trem. Nossa, eu quase chorei. Geralmente ele é um lugar. E as passando, mas você, né? Queria que fizesse mais o quê? Ele voltando toda a capacidade do Nintendo em fazer os cenários, caramba. E essa aqui é a abertura, já mudaram. Agora não aparecia ele, era só o capacete dele. Era só o capacetinho, aí Game Start passou hoje. É, além de estar de volta. É, o Mega Man 4 é bacana, um jogo bom e tal, mas eu não vi tanta evolução do 3, não. Só o tiro mesmo, o cachorrinho deu um Gary Gary mais. Agora é isso. A evolução é você descobrir que velhos inimigos estão de volta. Mas você não achava ele bonito? Esse jogo, não? Vocês não achavam ele um jogo bonito? Não, porque os inimigos eu achava feio, chato. O 3 eu achava muito mais... o 3, o 2 era muito mais da hora. Agora botaram uns bonecos faraó, boneco do sapo. Aí, zoou. É, então, e lembrando que é aquele negócio, né? A Capcom já inventou um torneio, né? Onde o pessoal de lá no Japão, né? O pessoal até expandiu pelo mundo, né? Fazia, tipo, criar competições de inimigos. Eles usavam conceitos das ideias, às vezes. É, porque tem uma hora que seca, né? Não é possível. Muito robô. Os caras ficam sem ideia. Ó, oh, cara, da fonte secou, desenha aí pra gente. É, eu achei que o 4 foi meio nas coxas, mas, não, tipo assim, tinha que sair, saiu. Bacana, cara, foi legal, foi joguei, legal, foi fechei, bom, mas passou batido pra mim. E outro, Mega Man 4, não sei se você lembra, depois ele saiu numa coletânea, se eu não me engano, japonesa, de Play 1, não sei se você lembra, aí você tinha o Mega Man 4, não lembro o nome da coletânea, aí tinha o Mega Man 4. Ah, então deve ter sido nesse daí que eu vi, então, de Play 1, né? Mas igualzinho. É o jogo do Mega Man, só que ainda aí que tá, indo o jogo da Load, na hora que você passa de uma coisa pra outra, tem a telinha de Load. O PlayStation tem memória pra armazenar um Rockman com Mega Man 4. É, e teve o do Game Boy também, continuando a saguinha lá do Game Boy, correndo por fora. Você esqueceu de falar nos outros, vamos comentar agora, né? Mas e a versão do Game Boy? Continuou também super capenga? Capadinho. Só não correu por fora quando o Game Boy, que às vezes tinha um inimigo exclusivo, né? Tinha, não lembro. Sim, o Anker mesmo é um inimigo exclusivo do Game Boy. Tipo, que é baseado no 1, tem um inimigo lá, tem o Anker, se eu não me engano. Que é exclusivo. O 4 também teve aquele problema, né? O 4 surgiu na época que começou a surgir já o Mega Drive, Super Nintendo já tava, né? O pessoal já tava também meio com a cabeça nos novos consoles. E ele não saiu pra esses videogame, né? Aí meio que tinha muita gente que meio que já tinha largado de mão, assim, também nem viu também, né? O Mega Man 4, né? Ou só viu imagem. Pecado não ter lançado, né? Pra Super Nintendo, pelo menos. O Super Nintendo, foi isso aí. É, mas aí foi mal bem, a galera do Nintendo ficou, né? É, ficou com o exclusivo, né? Tinha que ter o Nintendinho pra jogar, né? Chega então ao mundo Mega Man 5, e ainda pra Nintendinho. E a história, o mundo é atacado por uma horda de robôs rebeldes. Dr. Light é sequestrado. Tudo indica que o sequestrador foi Proto Man, já que no sequestro ele deixa cair um lenço amarelo, o que tudo indicava ser dele. Mega Man parte para resgatar Dr. Willy, e já contando com a ajuda do seu novo aliado, o pássaro robô chamado Peach. Peach preservou o nome da japonesa. Japonesa? É, porque realmente quando é pessoa azul, existe, toca o nome, né? Não, mas eu, se eu me engano, ele já veio com Peach mesmo. Acho que é Peach mesmo. Isso aí que eu ia falar da curiosidade, que o pessoal botou coisas de rock mesmo, né? O Rockman e tal, a garota Hall, o pássaro Peach, que seria batida. O que é que o Peach fazia? É, o Peach era aquele passarinho inútilzinho lá. Passarinhozinho inútilzinho. Ele resgatava você do buraco quando você caía. É, então, e o Peach, você tinha que coletar as letras Mega Man 5 durante todas as 8 fases, lembra? Que aí você podia jogar com o Beat. Na história fala que tem o Beat, mas você não joga com ele assim, você tem que coletar as letras. Não, pera aí, a gente vai coletar a letra pra jogar com o Beat. E o que é que o Beat faz quando ele joga com ele? Então, ele ajuda você quando você cai no buraco. É, quando você cai esse negócio, ele vem e te salva. Só que uma vez só, se não me engano. Você também começa agora, mas aí você já começa com o Rush também, nesse também. É, já começa. É, o Rush agora fica direto. É um incrível advento. Agora você começa com o Rush Jet. Não sabe pular, voe. Não sabe voar, escorregue. O nome dos 8 robôs, né, agora, é o Gravity Man, Wave Man, Stone Man, tem aí, tem uma figurinha Gyro Man, Star Man, Charge Man, Napalm Man e Crystal Man. Se você acha que tudo pode melhorar, saibam dessa. Charge Man, o seu golpe era rasteira. Os 5 também incrementaram, a primeira vez que teve a cápsula M, que até então só tinha aquela cápsula E, né? A cápsula M, ela enche tudo, dá toda a energia total. A partir de agora, você tem, além da cápsula E, que é só uma parte, tem a cápsula M, né, que dá energia total. E outra coisa, né, a gente tá falando do Beat, né, de pegar as letras, pra você saber as letras que tava faltando, você apertava o start, aí mostrava assim, as letras que tava sabendo, aí você sabia as letras que tava faltando. É, vamos falar da fase do jet ski, tem a fase do jet ski que é bem bonitinha, é legal. A fase do jet ski, a fase mais da hora, você vai em cima do jet ski, você é mó fase, é bonita, fala aí hoje, mó bonita. É bonita, tem as montanhas de neve lá atrás, isso aí era bacana mesmo. Foi bem pensado, né. Era um jet skizinho meio mal desenhadinho, né, mas era bacana, dava um cheirinho. Aí, não, e a fase do inimigo da gravidade, vocês lembram que e invertia. Isso aí era inédito também. Quase do nada, você tava andando e jogava pra cima, né? Aí tu tinha que se ligar pra baixo. É, tinha que ligar nos espinhos. Isso aí era um inferno. A gente tava acostumado, tá? E outra, também tem aquela, né? No jogo você vai lá e enfrenta o Proto Mental. Só que aí depois quando você vai lá pra salvar o Dr. Light, você acha lá o Dr. Willy. Tá lá o Willy lá. O Castela. O Castela, né? O Willy. Ah, ele de novo? Quem diria? Vai dizer que você foi uma surpresa. Foi uma surpresa hoje. Eu fiquei surpreso agora. Que isso, mas o Willy, cara. Você não tava esperando por essa, né, hoje? Não, eu confesso que não. Eu pensava que no quinto jogo eu falei, não, agora vai ser o só o Proto-Man, né? É só o Proto-Man, né? Não, mas vocês lembram que na abertura tinha o. Ele dava tudo a entender que era o Proto-Man mesmo. Mas é o Proto-Man. Até o castelinho era com a cara do Proto-Man e tal. Na frente aparecia ele, na frente o Proto-Man com os inimigos de atrás. Quer dizer, o Willy mesmo só no finalzinho com aquela assim de não. Não, mas o Proto-Man é. Aí você vai lá salvar o Dr. Light, aí tá é, lá. Aí vê que é ele, né? Mas tem até o castelinho do Proto-Man. Você lembra do final do jogo? Eu também lembro, isso aí. Aparece o Mega Man e o Dr. Light. Eles estão olhando de longe o castelo do Willy sendo destruído, se integrando. E aí, de repente, lá de trás, assim, atrás das rochas, tem uma pessoa olhando o Mega Man e o Dr. Light. Aí, quando vai acabar, assim, aí dá uma avançadinha, assim, você vê que é o Proto-Man que tava olhando os dois. Enquanto que o Mega Man e o Dr. Light estavam olhando o castelo, os dois estavam sendo observados pelo Proto-Man. Eu achava maneiro a tela de menu dele. Foi meio rearrumada e tal. Ah, não, mas aqui o visual já começou a dar uma diferença. É, ah, mudou. Não digo, não. Ainda só a fase do jet ski já é um barato diferente, assim, já é um negócio totalmente diferente. É um barato diferente, mas eu falo assim, o bonequinho Mega Man ainda é aquele cabeçudo. Não, mas o Mega Man não vai mudar na época 8-bits, não vai mudar, meu filho. Você quer que vai mudar como? Então, mas o Mega Man 5, né, o pessoal também viam, né, como a despedida de Mega Man dos 8-bits, né, já o pessoal já tava... É, que já tava fazendo já hora extra já, tava na hora extra. Mas aí foi a pegadinha do Willy de novo, né? E aí o pessoal tinha essa ideia, por quê? Porque a Capcom já tava trabalhando em novas franquias de Mega Man pra novas plataformas, aí todo mundo achava que 5 seria a despedida, né? O Mega Man 5 lançou pro Game Boy, aquela versão capadinha que a gente tava... Marota. Aquela capada marota e tal, e eu não sei, esse jogo do Game Boy eu não joguei muito, eu não sei se tinha inimigo novo e tal, como o Luigi falou que tinha no mundo, eu não joguei a série e tal, mas... O 5 também assim, tem naquela coletânea que eu falei, PlayStation 1. E no Game Boy também foi, tipo, o Sexo falou da despedida, que pro Nintendinho não foi pro Nintendinho, mas foi a despedida pro Game Boy preto e branco. Foi o último Mega Man pro Game Boy preto e branco. Sai Mega Man 6. E a história, né? Depois da última derrota de Dr. Willy, a World Robot Alliance foi criada para evitar novos conflitos. Um ano depois, com a colaboração dos melhores cientistas e apoio financeiro da Fundação X, foi criado um torneio de robôs. Quando o torneio estava prestes a começar, o dono da Fundação, Mr. X, revelou que agora os robôs estavam sob seu controle. E quem manipulou tudo isso? Dr. Willy. Jura que era ele? O disfarce estava tão bom no começo, nem imaginaria. Nem imaginou? Ele. E ele enviou os 8 robôs, Blizzard Man, Centaur Man, Flame Man, Night Man, Plant Man, Tomahawk Man, Wild Man e Yamato Man para atacar a cidade novamente e cabra Mega Man derrotá-los. Mega Man agora voa. Agora o Rush vira tipo uma armadura pro Mega Man. Você lembra? Uma proteção pro Mega Man. Então, o Mega Man. Deixou Power de Mega um Man. Bagulho. Virou parte dele. Tem o Beat também. Só que agora ele já tá dando começo. E agora ele só faz aquele barato. Quando você cai, ele vem uma primeira vez. Isso é não, aí te salva, mas depois não salva mais. É só um. O mais barato era voar. Ou seja, muito bom, cara. O barato era ver Beat sofrendo. Ah, essa coisa fica muito pesada. Não, da hora é fazer um poder lá. A armadura, o Power Rush lá, que o Mega Man aguentava mais poder, não sei, mais poder, aumentava mais dano, se lembra? Você aguentava mais tempo pra vida descer. Era era muito mais da hora. Vai, botava assim a armadura e ficava aqui. É, você ganhava esse. Você ganhava esse poder quando você derrotava lá o Flame Man. Flame Shot! É, é isso aí é. É do Metal Slug. Metal Slug. Flame Shot. Mas... Mega Man 6 é o primeiro jogo que o Mega Man fala, você lembra? Aparece o Mega Man falando assim os textos. É o primeiro jogo que tem ele falando. Falando não, né? Ele fala só umas palavrinhas. Não, mas é o primeiro, né? Até então, nunca teve isso na série clássica. E outra coisa, Mega Man 6 também é o primeiro da série clássica que aparece lá na lista de Robô Master, as estatísticas dos robôs. Você lembra quando você escolhe o robô? Tal robô, isso. Flame Man, aí vai aparecer as estatísticas tudo dele. Esse é o único que tem na série clássica também. E tem outro negócio que eu já bacana, o dos anteriores, você, tipo assim, gastava uma energia de poder de um cara. Tipo assim, você matava um robôzinho do fogo. Aí tu tava na merda a energia dele, você voltava pro Mega Man. Aí quando na tela você achava aquelas barras de pra encher energia dos caras, da arma, você tinha que ir no cara que você tava pra encher aquela energia específica. Se tu pegasse com o Mega Man puro, pegava e não quis dizer nada. Tinha que carregar o cara e pra carregar o poder do outro. Nesse aqui não, você pegando, ele automaticamente pegava na menor e enchia. Isso aí eu lembro que, porra, era essencial. Isso aí pra mim foi uma mão na roda, que toda hora ficava lá estático, mudava. Aí vinha aqui, tava menor e aí pegava, aí tocava no bagulho. Aí voltava pro outro quando sofrido. Tinha um monte na tela. Sofrido. Agora nesse aqui tu pegava e ele encheu automático. Foi essencial. Tipo, não sei como eu viveria. Vivi tantos anos porra, sem isso. Eu falei assim, por que esses filhos lá só fizeram isso agora? No final, deve ter pensado assim, pô, final, né? Uma despedida. Vamos botar isso aqui desses caras, né? Os caras ficam sofrendo toda hora mudando. E outra coisa, você tá ligado? E outra coisa, no Mega Man 6, você tá ligado que os Robô Masters, eles são meio vinculados à característica de países, né? Cada um tem, tipo, meio que representa um símbolo. De um país, é, tipo, Plant Man é o Brasil, Tomahawk é os Estados Unidos, Blizzard Man é o Canadá. É Canadá, se não me engano. Outra coisa que eu tava lembrando é tinha um caminho alternativo, não sei. Você podia ir pra outros caminhos ao invés de ser reta, reta, reta. Antigamente era só o reto. Esse aqui tu podia escolher outros caminhos. Vai tu dar no chefe, né? Tinha mais os caminhos mais difíceis, né? E os mais tranquilos. Mas pra pegar secreto tinha que te passar pro caminho certo. E o Mega Man também, o 6 era difícil assim. Você enfrentava os 8 Robô Master, né? Do Dr. X. E você ainda enfrentava, tipo, passava por 4 fases até o Dr. X. E aí depois que vinha a terceira parte, que era o do castelo lá do Dr. Willy ainda. Que era mais 4 fases do Dr. Willy também. Uma coisa que esse jogo teve contra ele, esse pra mim foi um jogo excepcional. Ou seja, resgatou as origens mesmo do Mega Man. Pra mim, o 2, o 3 e o 6 foram os melhores. Mas esse aqui, uma coisa que não foi favorável a ele foi que ele foi lançado na mesma época do X. Né? Não, esse ano nasceu o X, né? 93 foi o ano que nasceu o X. Pois é, quer dizer, porra, a galera tava querendo o X, que o X era mais moderninho, Mega então, Man. Então, mas mais cara é o que putão, por isso que é o que eu tava falando que no 5, por isso que eu tava falando no 5, que o 5, o pessoal achava que era o. Porque o pessoal já sabia que a Capcom tava fazendo um novo jogo pro Super. Então todo mundo pois achava é. Que ia matar é, o Mega Man ali, o né? Seis, cara, muita gente não sabe que existe o 6, na moral. Porque, pô, eu quando o meu Fanta já tava já tinha o Super Nintendo já tinha tava que ter parcelas, o bendito eu falei, do Fanta. Mano, não vai ter um episódio aí, que não vai ter o Fanta já tava falou de Nintendinho e Fanta ali. Aí o Super Nintendo já tava no rateio lá em casa pra juntar. Aí eu vi esse Mega Man 6. Caraca, do nada, falei, não é possível, eles estão lançando o jogo, cara. Meu Deus. Aí eu falei, Phantom, aguenta aí que vamos mais ver isso aí. E aí, pá, botava, zerei Mega Man 6 no Phantom. Era top. Mas aí, tipo assim, pouco tempo depois eu peguei o Super Nintendo, já não aguentava mais. O 6 também tinha a lenda que o pessoal falava que o 6 era meio que coisas que não aproveitaram no 5. Muita gente falava, achava que informações, tudo do 5, que não foi aproveitado, e eles construíram um novo jogo, só que deram uma melhoradinha. Muita gente falava que o 5 era coisas que não foi aproveitada do 6, assim, aí os caras melhorou, deram uma melhorada e fizeram o 6, por causa que o pessoal tava na vai mesmo que não ia ter um 6, o pessoal achava que era só o 5 mesmo e já era. Acabou, né? Mas o 6 foi uma pegou uma grande surpresa, mas foi muito eficiente. E o final, você lembra o final? Aparecia lá o Mega Man prendendo o Willy, aí daqui a pouco aparecia tipo os jornais assim, estampando assim a foto do Willy preso atrás das grades, assim, tipo uma notícia dos jornais, assim, as capas dos jornais do Willy preso. Mano, mas Mega Man 6 é mó top, assim, só que é mó desconhecido, é mó apagado, assim, pessoal. Desconhecido não, a galera não gosta, porque a gente ou sabe. Não é que não gosta, o pessoal não sabia. E muita gente, é isso, o pessoal achava que forçou muito ter lançado. Forçou muito ter lançado pro por Nintendinho. O pessoal fala, não, já tinha dado o que tinha que dar. O jogo é consciente. Não, o jogo tem altas coisas. Vale, cada cenário top. Esse aqui foi que entrou os dois personagens que a galera criou. É, os dois personagens que o pessoal criou no concurso. É o Knight e o Índio, que a galera fez. Que era americano. Que geralmente o jogo era a galera japonesa que fazia, né? O jogo, né? Aí esse aqui foi americano que ganhou o concurso. E o Game Boy? E o Game Boy, deve? Teve desde, mas teve o Mega Man pro Game Gear. Ah, época. Mas qual o Mega Man? Foi um apanhado. Foi o Mega Man que fizeram zoado assim. Foda-se, vou fazer o Mega Man. Mas de que? Tinha um tal de Stone Man. Não tem. Mas saiu não em que ano isso aí? Não tem lógica. 93. Nossa, Game Gear? 93, 94. Game, vocês não conhecem o jogo do Game Gear? É um misto, tipo assim, vamos apanhar tudo da lixeira aqui, vamos jogar aqui. Bom, é um Mega Man loucão. Loucão mesmo. Mas esse aqui eu joguei até o final engraçadinho. Tem Stone Man. Também é meio igual Game Boy, a pegada, meio capadão. É só quatro personagens, mais o castelo. Mas ele faz uma mistureba de vários personagens. Em 1995, temos lá Mega Man 7. E pasmem, não é para o Nintendo, é um jogo para Super Nintendo! E ele já começa contando a história de no ano 2000 e xxx, e que muito tempo depois a Capcom divulgou que é o ano 2013, segundo ela. Graças aos esforços de Mega Man e seus amigos, Dr. Willy finalmente foi preso depois de vários anos de batalha. Mas ele já havia contado com a possibilidade de um dia seus planos chegarem a um fim nas mãos de Mega Man. E antes que isso acontecesse, criou quatro robôs mestres num laboratório secreto. Se eles não recebessem nenhuma ordem de Willy em 6 meses, esses se autoativariam e sairiam em busca de seu mestre. Eu devo dizer que isso explica muita coisa, porque eu só joguei a versão japonesa. Pô, mas fala a verdade. Que diferença foi ver Mega Man 16 bits, hein? Ah, que beleza. Caramba. Nossa, uma evolução. Primeiro, o Mega Man já não pula mais daquele jeito todo torto. Ele pula já de um jeito... direitinho. Tem que começar pelos detalhes já na primeira fase lá, inicial lá. E no carrinho lá com o robô guiando ele. Ele ia roll, né? Aí o cara vai lá e entrega um capacete pra ele, daqueles capacetes capenga lá. Ele fica com aquela cara de taxa assim, esperando ele dar a resposta. O robô fala, eu prefiro que você use o outro mesmo. Aí ele entrega o capacetezinho azul, aí toca a musiquinha lá e dá tudo lindo, e todo mundo vai jogar aí. Eu devo dizer que eu queria ter jogado com aquele chapéu. Esse é o primeiro jogo da série clássica, né? Porque agora já fez fazer parte, porque já existe Mega Man rolando em paralelo outras séries, né? Mas da série clássica, que tem introdução, né? Porque até então você já ia pra série, fase de seleção dos Robo Master, né? Esse é o primeiro da série clássica que começa com uma tela introdutória antes de você chegar no estágio de seleção, né? Uma fase antes, né, inicial. E no Mega Man 7 também, né, é o Mega Man que tem a introdução lá do Bass, o Forte, no logo Japão, no né? Então, na fase introdutória. E também o Treble, né? Que, e no Japão, o Gospel, que são, é o, que Treble, é o rival do Mega Man. E devemos lembrar que é os únicos que, tipo, inverteram a situação dessa vez. Porque no Japão eles não têm nenhuma analogia com música. É, também agora, mano. Os caras já estavam naquela, meu Deus, esse barato. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Tava difícil já. Ah, é, e o nome dos robôs agora? Freeze Man, Junk Man, Burst Man, Cloud Man, Spring Man, Slash Man, Shed Man e Turbo Man. Esse aqui não apareceu mais. Não apareceu o nome da galera, só quando eu entrava. Você tinha que escolher, aí aparecia. É, depois que aparecia o nome. Apareceu o nome. Separado. Tinha um cara ali que era a cara do maluco do Corrida Maluca. E um que parecia o boneco de anime de mangá, Dragon Ball. Antes que a gente prossiga, teve alguma versão pra Game Boy? É que você tá sempre puxando. Não, é o 7 não, porra. Aí é demais também. Ah, e nesse jogo também tinha o Beat. Só que aí o Beat, ele tá preso numa gaiola, lá na fase do Slash Man. Aí você tem que ir lá com a arma certa e destruir. Aí você soltava ele, né? Beat ainda. Beat nunca foi grande coisa em nada. Nunca foi nada grande. Nunca foi nada em grande. O Rush ganhou várias coisas. Foi nesse ano, é o que... Mega Man super famoso e tal, né? Foi nesse ano, 1995, que estreava no Japão um desenho muito popular do Mega Man, né? Que só foi exibido em 1998 aqui no Brasil, né? O Mega Man clássico que a gente assistia, né? Lá, que tinha a musiquinha lá. Ele é puro aço, Mega Man! Ele é ferro e fogo, Mega Man! Você lembra? Então, foi em 95 que estreou lá no Japão. Quem lembra, né? Quem assistiu? E o legal desse desenho, que você lembra? Ele tinha, tipo, alguns tinha uns inimigos, o Kurt Man e o Gust Man, que eram os inimigos do primeiro Mega Man, você lembra? Do primeiro, é. Sempre vinha. Porque esses dois, não, mas esses dois chefes são considerados um dos chefes mais populares da série do Mega Man. É, eu nem sabia disso, eu fui ver assim. É considerado até hoje os chefes mais populares da série. E eles aparecem em praticamente todos os episódios do desenho. E aí, né, voltando ao jogo, né? Já que esse jogo tava fazendo uso do 16 bits, né, gráfico, esse jogo botou interação, tipo, tinha aqueles poderes, tipo, você usar coisa de fogo pra queimar o mato, se lembra? Ah, interação. É, você usar um negócio de gelo pra descongelar. Nesse, né? Foi nesse que começou o fogo, você descongelava pra descobrir caminho. Então, coisa que teria a ver com o cenário, então. Você chegava lá no barra do cenário, assim, coisa, e ela tocava fogo, aí pegava no cenário. Tipo, um barra que não tinha como fazer no Nintendinho, né? Aí o 7 já foi agraciado já com essas brincadeirinhas, assim. É da hora isso aí. Esse jogo é lindo, esses baratos, eu achava tudo cabuloso, verdade, esse é. Jogo. Dá até emoção de lembrar. Não, o gráfico do jogo era muito bom. O chefe que era um carro, lembra que era um carro, tinha uma roda na cabeça. Eu lembro do final, que o castelo vai sendo destruído, né? Depois começa a pegar fogo, assim. Aí o Mega Man vai embora, sem olhar, assim, pro castelo. Assim, ele não quer nem olhar mais pro castelo. O castelo vai pegando fogo lá atrás. Ah, você tá já falando dos créditos, dos já, créditos, né? Tô falando do crédito. Da conversa antes com ele, que ele já tá puto lá. Fala que aponta lá a Buster pra cima do Willy, né? E fala que vai fazer o que devia ter feito há muito tempo atrás, né? Aí o Dr. Willy fala, não, mas você não se lembra do código lá, da regra que um robô não pode atacar um humano e tal, não sei o quê. Aí ele lá, putão, mas eu sou mais do que um robô. Aí ele vai matar ele agora. Aí ele matou. Foi a única vez que o Mega Man, você falou assim, mano, é hoje. Mega Man ficou macho. Foi, ali eu falei, agora ele vai dar uma voadora nele, porque ele vai voar pra série X agora. Ele não vai nem aparecer na série do Mega Man. Aí vai lá o Base e estraga a brincadeira. Então, aí nos créditos acontece o que eu tô falando, né? Que ele sai andando, destruindo, pegando fogo, ele nem olha pra trás. Você vê que ele tá, tipo, ferrado, assim, ele não quer nem saber mais. Ele tá putão. Ele ficou cansado. Tá filosofando, quando esse sofrimento vai acabar. O Mega Man teve um salto de gráfico, meu Deus do céu. Parece outro jogo, não tem nem o que falar, né? 16 bits é outro jogo, é outro universo, né? E tanto que teve uma versão, aí é de fã, né? Chamada Rockman 7, não sei se você chama Rockman 7 Famicom. Pro Nintendinho? É uma porta do jogo. Só que não é oficial nisso aí, né? Não é oficial, mas ficou muito bem. Os caras chegaram a fazer esse bagulho. Tem o famoso erro também na tela de introdução lá do nome do Willy, né? Que tá escrito errado na versão americana, você lembra? Na introdução do jogo, os caras tá falando, sei lá, e aparece lá o nome do Willy com a letra errada. Tinha também aquelas ideias de você chegar, tipo, lá no Freeze Man, você ficar parado na frente dele, não fizer nada, ele ia começar a chamar você, não se lembra? Ele ficava, come on, você lembra? Em vez de você chegasse nele e não atacasse ele, ele ficava, tipo, fazendo você atacar. Lembro do Willy mesmo, que ele pegava os antigos chefes, botava na tirava da cápsula e botava pra lutar com ele. Tinha um Guts, né? Tinha um cara do Doge e tal. O ruim que ficou só nesse set, né? Engraçado, Super Nintendo. É que demorou muito pra chegar no Super Nintendo, e quando chegou em 95, né? O pessoal já tava largando o Super Nintendo. É o ano que o pessoal já tava escambando tudo. E tinha um X também correndo atrás. Ah, é, lembrei também que no set também tinha aquela loja de você comprar os power-ups, lembra? Tinha um adicionado nos jogos do Nintendo, que a gente nem comentou, mas tinha um adicionado. Ah, tinha que achar os parafusos na fase e era contado, tudo contado. Já tinha um adicionado em um jogo, é que a gente esqueceu de comentar, ó, que capenga que a gente já tinha no set já? É, no set também tem, ele é o terceiro jogo que tem na franquia. O 7, né, tinha a loja, e também o 5 e o 6 também tinha. A gente esqueceu de comentar, né, a loja de aumentar os power-ups. Em 1996. E para orgulho e ao mesmo tempo tristeza de Sisney, a seguir eu vou dizer porquê, né? Mega Man 8 chega ao mundo para Saturno e PlayStation. E a história, né? O ano de 2000 XXX, em pleno cenário futurista, robôs e seres humanos convivem em paz. Começa com uma cena que mostra dois robôs poderosos se enfrentando em pleno espaço. Ambos se enfrentam e se colhem, porém, enfraquecido pelo combate, não consegue mais se aguentar e despencam inconscientes. Ambos caem despencando na Terra. Enquanto isso, na Terra, outro embate está acontecendo entre Mega Man e Bass. Nesse momento, a batalha é interrompida por Roll, que vem para avisar para Mega Man que algo suspeito caiu na Terra, que era semelhante ao meteorito. Mega Man vai então até o local, flutuando em cima do seu cachorro maroto Rush. Chegando ao local, Mega Man encontra dois robôs. Um deles foi totalmente destruído. Em sua carcaça jaz uma poderosa e maligna forma de energia. Mega Man decide ficar com a forma de energia para que ela não caísse em mãos erradas. Mas foi tarde demais. A ilha na qual os robôs caíram era justamente a ilha de Kenyold. Willy. Não sei, não seria dele. Onde o Willy criou a sua base secreta. O Willy consegue fugir com as formas de energia, mas Mega Man percebe que o outro robô caído ainda está funcionando, apesar de estar inconsciente. Ele o leva para o laboratório do Dr. Light. Enquanto o Dr. Light se encarrega de recuperar o robô danificado, Mega Man deve derrotar vários dos robôs de Willy, que estão espalhados pelo mundo, causando terror. Tem um negócio aí que eu acho que até a Capcom confirmou depois, que essa energia desse robô aqui, que quando o robô é roxo, né? Que tá lutando lá no céu lá e cai com outro. Aquela energia dele lá foi o que derivou, que originou o vírus lá do Zero no Mega Man X. E aquele outro vírus daquele, acho que é no Mega Man Zero, parece, que tem um, tipo, que tem outro vírus também pra lá. Então, porque aquele negócio, Mega Man, tipo, essa é a série clássica, né? Aí os outros são os jogos paralelos, então são coisas que são pegadas e aí são modificadas. Por isso que a gente, já que for fazer o do X, né, vai ter coisas da história que vai ser parecida, assim, com pequenas mudanças, né. É, mas é um negócio interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso daí, se tinha ligação com essa do 8 aqui, com o vírus. Não, mas não só com o 8. Você nunca parou pra pensar que na série clássica, os humanos vivem pacificamente com os robôs, enquanto no X os humanos conflitam com os robôs? O X é tipo o oposto, assim, o lado oposto da série clássica. É porque ali eles já estão com aquele livre-arbítrio já, né, do X, né. Mas voltando ao Mega Man 8, né? Vou explicar o porquê que eu falei que o 8 é o jogo que o Sidney chora, mesmo sem saber o porquê. Porque o 8 era um jogo exclusivo de Saturno. Foi feito totalmente para o Saturno. Tem até chefes a mais no Saturno. Só que a Sony... Exatamente. A Sony achou que esse jogo era um jogo forte demais. Que forte demais, assim, no quesito podia atrair muita atenção pro Saturno e poder afuscar um pouco o PlayStation. A Sony praticamente... Claro, né? A Sony praticamente forçou a Capcom a lançar a versão pro PlayStation. Não ia existir versão pro PlayStation. Desde aquela época fazia isso com a Capcom, tá vendo? E aí a Capcom soltou, só que soltou a versão capada. A versão do Mega Man 8 pra Saturno, né, tem mais coisa do que a versão do PlayStation. Não sabia disso, não. É verdade. Ou seja, o do PlayStation é um port da versão do Saturno. Nem é port, é a versão cortada, né? Porque tá faltando coisa, né? É capado, né? Portezinho. Tipo assim, vai, sujo, montão, tá de mola aí. Saturno, Saturno sempre foi melhor. O jogo já começava com aquela abertura. Exatamente. Ali, outra coisa memorável que adicionaram no Mega Man 8, já que os jogos em CD fizeram a adição de botar as animações desenhadas. E já que o Mega Man, desenho do Mega Man tinha feito bastante sucesso, não só no Japão, eles se resolveram fazer uma animação semelhante à animação do desenho. Muitos acham que aquela animação, tanto da abertura quanto das cenas durante o jogo do 8, são tiradas do desenho, mas não é. Elas foram feitas pro anime, pro jogo. O jogo. Mas na época eu lembro quando eu jogava isso aqui, a galera falava assim, pô, isso aí parece um jogo Super Nintendo e tal, não. Porque não utilizaram muito o recurso do Saturno. O 8, você tá louco? Não, sério. O 8, tô falando o 8. Ele rodava perfeitamente no Super Nintendo. Não rodava, não rodava. Não roda, não. Não roda. Rodava. Sim, nem adianta. Tirando você tá a cena, louco, filho. Você tá louco, você viu outro jogo, né? E o nome dos robôs, né, Master, tem que ter todo, né? É o Tango Man, Astro Man, Sword Man, Claw Man, Search Man, Frost Man, Granada Man, Aquaman, Cult Man, né, somente no Saturno, e Ud Man, somente no Saturno. Nossa, ele precisa enfatizar somente no Saturno. É, porque claro, eu tô falando... Ud Man, volta e meia volta. Porque ele é os mais famosos, eu não falei, são os chefes mais populares, né? É famoso. O cortador e a madeira são os mais famosos. O Ultimate é aquele da plantinha. Tinha o escudo e o Ultimate da tesoura. É o primeiro jogo da série que usou o logotipo Mega Man igual do japonês. No Japão, Mega Man é junto. Enquanto que no americano era separado. E no 8 eles começaram a dar. Na americana também o logo é Mega Man junto. Às vezes foi alguém que errou lá, esqueceu. Eu tava com o teclado de espaço quebrado. Esse jogo tem a Mega Ball e outra. E se lembra que cada chefe tinha uma musiquinha de introdução, tipo, pra ele? Só do chefe tinha um temazinho nesse jogo? Mas aí nesse jogo botaram aquele bicho nojento que tem que ficar dando tiro pra abrir o buraco nele pra acertar o viadinho lá dentro, lembra disso? É, parece com aquele do primeiro lá. O Mega Man 8 também é o único jogo da série que o Mega Man nada. Pois é. Não, é que ele segue é o primeiro jogo que o Mega Man nada. Tipo, é de nada. Só que eu penso no Mega Man nada, literalmente. É, nada. Não, mas é que ele durante anos ele fez o curso de natação. E ele botou em prática nesse, meu filho. Nos outros ele pulava, né? Na água, né? Dentro da água ele pulava, ele dava pulo. Nesse não, ele dá abraçada nele. Abraçada, remada, como queira chamar. E esse tem aquele negócio: tem dois robô master que foi feito mesmo pelo Keiji Inafune, né? Aí pode falar que o Keiji Inafune fez alguma coisa, né? Não só tá no fez cast. Coisa. É, o Tengu Man, o Astro Man, foi o próprio Keiji Inafune que fez lá ele. Não era esse que tinha motinha, que ele pegava uma motinha? Ah, não, tá falando da neve, né? É a pranchazinha com motor. É só uma pranchazinha com motor que é na fase da neve lá do gelo, sei lá. Não, cara, era uma moto mesmo. Esse jogo também tem aqueles shopping, você lembra? O shopping das partes? Isso eu lembro. O primeiro que eu comprava era de vida extra. Tinha aquelas frescuras de Bolt, você lembra aquelas Bolts lá, aqueles negócios secretos que a gente achava? Eu nunca achei todos, depois eu descobri que tinha 40. É, depois não, nas pesquisas, né? Eu descobri que existia 40 Bolts, mano, aqueles negócios espalhados em todas as fases. Eu acho que eu nunca peguei 5. Você lembra o final desse jogo? O Mega Man caído lá, aí chega. Eu não lembro quem que chega, assim, um robô fica olhando ele, aí levanta a mão, você acha que vai, tipo, matar ele, o Mega Man. Aí, tipo, dá um choque, assim, uma energia, tipo, pra reanimar o Mega Man. É aquele robô Mega que veio do espaço, aí ele, se não me engano, o Mega Man. Foi contaminado lá pela energia escura lá. É, e aí durante, enquanto ele tá lá reanimando o Mega Man, vai aparecendo as cenas da batalha durante o jogo. É mó top o final, ó. Em 1998, né, tivemos lá, né, Mega Man Bass, ou Rockman Forte, né, pra Super Nintendo e algum tempo depois Game Boy Advance. Tinha que ter uma história, né? Tudo começa quando um vilão robô chamado King invade o laboratório do Dr. Willy. E logo em seguida, o Museu Robô, para coletar projetos da criação de Dr. Light. Dr. Light alerta o herói Mega Man, que vai de uma vez para o Museu Robô, confrontar o seu novo inimigo. Enquanto isso, Bass, rival de Mega Man e maior criação de Dr. Willy, descobre sobre a aparição do novo criminoso e decide provar que é o robô mais forte. Mas Proto Man é o primeiro a chegar no local. King divulga seus planos para ele. Ele deseja criar uma utopia onde os robôs dominariam o mundo dos humanos. Para conseguir isso, King procura criar um exército invencível, utilizando os projetos, e convida Proto Man a se juntar a ele. Mas Proto Man recusa e tenta atacar. King contra-ataca e corta o seu corpo na metade. Proto Man então se teletransporta de volta para o laboratório, enquanto King escapa com os projetos, dando instruções aos seus criados para cuidar dos heróis. Com suas próprias motivações, Mega Man e Bass vão atrás de King para acabar com seus planos. Nesse jogo você pode escolher, você pode jogar com o Mega Man ou com o Bass, que já era diferente, né? É, metralhadorazinha, né? É, não, mas ele tem um visual mó da hora, sim, ele é mó diferente, sim, mas todo mundo, claro. Eu não gostava dele, não, primeira vez todo mundo ia jogar com ele, sempre jogava com ele. Era legal porque tirava com os 8 direções, né? É, tinha isso, né? O Mega Man era, né? Não tinha força, mas tirava em qualquer lado. Aí o Mega Man já tinha força no tiro, mas só pra frente. É, então tinha isso mesmo. E outra coisa, é que durante muito tempo, né, esse jogo foi considerado um 9, assim. O pessoal achava que não ia ter mais nenhum Mega Man da série clássica, né? O pessoal achava que esse era o 9. É, e algo pra causar pânico. Tipo, esse jogo saiu em 98 e era exclusivo do Japão. 4 anos depois, ele sai pro Game Boy Advance. E aí, em 2003, que finalmente saiu a versão americana. Americana, isso mesmo. Porque esse jogo foi meio deixado de lado. É um jogo mó bom, assim, mó da hora. Top, bonito. Tem a pegada do 8, muito pegada do 8. Não, o Mega Man é o do 8 ali. Não tem que. Não, é o do 8 porque o visual do Mega Man é aquele de 16 bits. Aproveitaram um monte de coisa ali do 8 ali e botaram pro. Ah, mas então, mas ele não tem todos os elementos do 8. 8, aqueles efeitos cabulosos, não tem todas essas coisas. Provando que dá pra rodar um 8 perfeito. Aproveitaram um monte de coisa. Tem até os pinguins que tinha na outra lá, com o mesmo tipo, a mesma maquininha de gelo que você podia subir em cima dos pinguins lá, tem nesse daí também. Máquina de gelo, é, pois é. Aproveitaram, por isso que eu falei, né, no, em off aqui, que é praticamente um 8 portado, assim, só que diferente. Esse também é um jogo que o pessoal também reclamou muito da dificuldade, o pessoal achava esse jogo difícil pra caramba. Eu só achava difícil no final, porque... É, o iniciozinho, eu achava o iniciozinho difícil. Ah, é, e a lista de robô mestre deles, né, é o Dynamo Man, né, Cold Man, Ground Man, Pirate Man, Burning Man, Magic Man, Tengu Man e Aston Man. É, esse era, foi lançado em que? 95, 98. Né? 98. Foi já no finalzinho do Super Nintendo mesmo. Não, já não tinha mais nada, ninguém mais nem ligava pra Super Nintendo. Um extra desse jogo, certo? Porque você tinha uns CDzinhos pra coletar, você podia ver no gallery do jogo. E, tipo, até a época que esse jogo saiu, era todos os inimigos e aliados de Mega Man no gallery. Com suas historinhas, onde que jogo eles saíram. Tá vendo aqui Pirate Man, né? Um inimigo desse jogo. O pessoal fala que muito provavelmente foi sobra do 8, que falou que aparece uma arte de um fã nos créditos do 8, que é muito parecido com o Pirate Man. O pessoal acha que ele foi, tipo, usado na hora de criar esse jogo, né? A ideia dele. Agora, você sabe quem de praticamente aí, quem deu a ideia de sair pra Super Nintendo foi, parece que foi o Inafune, parece. Porque ele disse que era pro pessoal que ainda não tinha o videogame da nova geração e podia jogar Mega Man pra Nintendo. Mas pra quê? Pra quê? Pra quê, né? Pra quê, né? Lançou 8, já mijou não, a galera com 8. Ele falou assim, que o pessoal mais novo não ia ter avançado, assim, pro então ia ter que continuar aproveitando, usando, né? Aí, provavelmente, naquela época ele soltou lá, é melhor do que nada, né? Porque eu repeti essa piada, mas dá certo ainda. Não precisava, né? Já no finalzinho de vida, já a mesma coisa que aconteceu com o Nintendinho. Lançou o 5 e o 6 lá, já no final de vida, ninguém tinha mais, ninguém queria saber mais. O pessoal também falava de fases também, várias fases. O pessoal fala que foi fase muito parecida com o 8, pessoal. Do 8 era muito, o Mega Man Bad é muito a fase cara. Lá do Gold Man era parecida com a fase do Frost Man, do 8. O pessoal falava muito disso aí. É, não dá pra negar que ele aparenta ter muitas coisas recortadas. O Beto tinha aquele cachorrinho dele, não tinha não? Gosca, tinha. Ele se fundia com o Gosca. Aquele parecia um tigre, sei lá. Um cachorro que parecia um tigre, ou era cachorro, não pode ser canino e felino ao mesmo tempo, não tem como. Lá no longínquo ano de 2008, o pessoal já nem lembrava mais, ou lembrava, vai saber, né, o pessoal queria ou não. Aparece então Mega Man 9 para o Wii, PlayStation 3, Xbox 360 e Mobile, né. Tem história! Logo quando as pessoas haviam esquecido tudo sobre Dr. Willy, robôs em todo mundo começam a ficar loucos. Logo se torna aparente que esses robôs são aqueles criados pelo Dr. Light. Os telefones do laboratório do Dr. Light começam a tocar freneticamente, enquanto interrompe todos os programas de televisão para anunciar que essas rebeliões robôs não são do seu peito. O Will então continua e mostra uma evidência em vídeo do envolvimento do Dr. Light no ocorrido. Para deixar as coisas ainda piores, o Will deixou o número para sua conta bancária pessoal e anuncia que aceitaria doações para construir a sua própria frota de robôs para combater as do Dr. Light. Mega Man logo se voluntaria para limpar o nome do Dr. Light. Foi enviado para investigar a fonte do problema. Mega Man 9. Como é que vocês acharam de quando chegou o Mega Man 9 e o Mega Man 9 poderia usar o gráfico de 16 bits e usava de 8 bits? Teve gente que não gostou, né? Sabe o que eu achei mais engraçado que depois que eu descobri? Que os caras ainda, em vez de usar a engine que todo mundo achava que existia lá na época do Nintendo pra continuar fazendo o jogo, os caras falaram que criou uma nova engine que simulava tudo o que poderia acontecer no Nintendinho pra fazer o jogo mais próximo possível de Nintendinho. Os caras tiveram todo esse trabalho pra fazer o Mega Man 9, mano. Depende do código, essas coisas, sei lá, às vezes era melhor fazer isso daí do que pegar o antigo também, né? Eu não entendo aí, desses, né, esses paranauê aí. Ou então, de repente, foi boato pra dizer que fizeram uma trabalhinha. Não, mas sai pra o quê? O cara mesmo que falar, né? Ninguém sabe, né? E outra, o 9, o que eles fizeram? Jogou fora tudo que foi evoluindo dos Mega Man e eles pegaram a inspiração 1 e o 2. Quer dizer que um monte de coisa da hora que tinha de implementação, assim, mudança, eles jogaram fora, foi removido. Ele não escorrega mais, que nem a gente usava escorregão. escorrega mais, não carrega mais o tiro, não tem Mega Buster. Não? Como assim? Não, não pode. É, removeram, viram. Eles pegaram o 1 e o 2 e usaram como parâmetro. Tinha o The Rush, pelo menos? Nem o Rush. Não, o 1 e o 2 tem Mega Man, filho. O Rush, cara. Ah, eles usaram o 1 e o 2 como caraca. Base, filho. Pior que eles na época falaram que escutaram os caras pra fazer. Escutaram os fãs. Os verdadeiros fãs. Ah, é. E o nome dos Robo Master, né? Como você... É Splash Uma, Concrete Man, Galaxy Man, Gel, Wayne Man, Plug Man, Tornado Man, o Hermit Man, Mag Man, Hornet Man e Fake Man. Fake Man? Esse é o tipo de golpe que o Fake Man, o que ele faz? É um fake. Mas vocês não gostaram desse Mega Man 9, não? Eu não cheguei a jogar, não. Mas quando eu vi, eu fiquei eu meio... gostei do jogo. É um jogo super da hora. Se você parar pra relembrar aqueles velhos tempos, eu não entendi. Mas eu queria que eles lançassem com os gráficos de 16-bit. É, mas só que ele relembra as coisas também que você não queria lembrar, que é aqueles malditos checkpoint, né? Que você morrer, você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Até isso também eles fizeram, né? Tá certo, né? Quiseram fazer retrô, fazia parte, né? Mas eu não queria lembrar daquilo, era chato, assim. Então já no finalzinho tinha que voltar tudo de novo. Mas em compensação eles colocaram aqueles negócios, time attack, se lembra nesse jogo? Colocaram umas ideias de desafio, apesar de ter colocado também esse desafio com DLCs, né? Você comprava alguns desafios com DLC, né? A partir de 2008 a Capcom, né? E outra coisa, né? Esse jogo a Capcom fez em parceria, foi a Capcom, né? Com a Inti Create, uma coisa assim, né? E o Inafune, né, nesse jogo, meu, eu acho que tava com vergonha, ele foi creditado como Inafi King. Pra dar uma bafa, né? E até a gente falando em Capcom também, quem apresenta a notícia lá do robôzinho, do robô atacando a cidade, tudo, acho que nem no jornal. A televisão tem o formato daquele cartucho quadradinho do Nintendinho, não sei se você reparou. É mesmo, né? Pois é. Aí quando você chega no final, aparece lá o Mega Man olhando lá o Willy no derrotado assim no chão. Aí depois, aí eles vai falam um tempo com o Willy e tal. Aí vão até uma jaula, assim, onde tá o Dr. Light. E aí quando chega lá, o Dr. Light é uma farsa, é um robô. Aí tudo começa a ser destruído, né? Aí o Mega Man cai, só que aí aparece o Proto Man e salva o Mega Man. De novo, né? É, tipo assim, a gente que fez aqui evolução, chegar no 9 e falar que voltou pro 1 é meio estranho. E aí eu fui ver entrevistas, assim, do Inafi King, né, que nem ele fala, o Inafune. Ele falou que saiu desse jeito porque é o que os fãs queriam, assim. Ele falou assim que era isso que o pessoal gostava. O pessoal não queria mais ver daquele outro modelo e tal. É o que a época pedia. O pessoal não queria aqueles modelos 3D todos que estavam saindo, é, né? Mano. Aí... A galera que o pessoal queria pixel art, mas eu acho que eles queriam ou daquele do Super Nintendo ou do 8. Pô, tinha que continuar com o 8, cara. Pelo amor de Deus, não precisa mexer em nada. E ele ainda é dificinho também, viu? Mas Mega Man, então, 9 não agradou pra vocês? Ou agradou, ou mais ou menos? É inesperado. Se for levar o conceito dele de que queriam fazer retrô, atendeu o que queria, assim, né? 16 bits mas... também seria retrô. Bastando 2008 ter a nossa, o jogo inusitado. 2010 ainda tivemos lá mais o que? Mega Man 10 pra Wii, PlayStation 3 e Xbox 360. Dessa vez o mobile ficou de fora. E a história, né? No ano de 2000, uma epidemia de vírus robótico conhecido como Roboenza, um trocadilho lá com a influenza, você lembra? Influenza A que tava na época, né? Se espalha rapidamente pelo mundo, infectando e desabilitando robôs, dificultando a vida diária dos humanos. Ou contrai o vírus. E a situação só fica pior com o passar dos dias, uma vez que uma cura não é encontrada. Um mês depois da epidemia, vários robôs infectados começam a perder as estribeiras e tentam dominar o mundo. Um dia, Dr. Willy aparece no laboratório de Dr. Light com sua cápsula danificada e pede ajuda. Mega Man salva o Willy de um acidente e ele diz que a Roboenza infectou robôs, atacaram sua nave e roubaram parte de uma máquina produtora de remédios que ele estava usando para criar a cura do vírus. Mega Man concorda em recuperar as peças roubadas pelos 8 robôs mestres. Antes de começar a jornada, Proto Man aparece para ajudar Mega Man, acreditando que a missão é difícil demais para apenas um deles, e junta forças para conseguir a cura. E Bess sai com seu próprio motivo para desafiar esses novos robôs. Esse jogo tem uma pegada que eu achei, pelo menos, interessante. Ele tem uns níveis de dificuldade, só que você botar ele no hard, o caminho que você, tipo, mata ela no normal. Ela tem um design, um traçado. Se você botar no hard, não vai ser aquele mesmo traçado. Ela muda totalmente o traçado. Vai ser um traçado maior, assim, diferente, mais difícil. E a IA dos inimigos também fica modificada. Quer dizer que se você for jogar no Easy, você vai jogar por um caminhozinho quase reto. Se você for jogar pelo Mega, vai ser um caminho... No Easy, onde tem caminho de espinho, eles colocam uma plataforma em cima. Aí você não precisa fazer nada. Então, quase reto. No normal, já vai ter uma dificuldade. E no difícil, filho, prepara pro inferno. E o Zobo Master, né, é o Pump Man, Solar Man, Shield Man, Nitro Man, Commando Man, Blade Man, Strike Man, Sleep Man. Sleep Man, esse daí deve ser muito útil em batalha. Tu falou Sleep Man? É. É Chip, cara. Ih, é o chip, sono de sexo. Chip Man? Mais é. Ainda. Falei Sleep, é Chip Man. É Chip Man, Tu tá com sono Man mesmo. E Chip Man, Chip Man. É ovelha, eu tô vendo, pô, o boneco parece uma ovelha, né? Sleep, não. Eu fui ver de perto. Por que eu fiquei pensando aqui, que tipo de ataque um cara que tem o nome de Sleep Man vai ter? Ele vai fazer o quê? Ele vai passar o sono dele pra pessoa, pra dormir. E esse jogo teve uma recepção mó boa da mídia, assim. O pessoal deu 10 de 10 pra ele. Falava assim, esse jogo é o Rockman 10. 10 de 10 pra Mega Man 10. Então, esse jogo é o Rockman, é o legítimo 10. Esse... É o... O pessoal fala assim, é o legítimo Rockman 10, é 10 de 10. Em 2010 ainda, 10 de 10 em 2010. Só que aí eu tô vendo aqui, né, na Europa, né, teve, a IGN deu 8,5, por causa da jogabilidade lembrar o NES. Ah, mas aí ele tem um challenge mod. Mas o objetivo não era esse? É, mas o pessoal quer a jogabilidade, todo mundo queria 16 bits, você não tá entendendo. Eles poderiam ter feito assim, o 9, 8 bits, e o 10, então 16 bits, fazer tipo uma evolução, né, mas não. Mas ia dar mais trabalho, né? Eles lançaram também, né, esse jogo, um CD de música com duplo, assim, com dois CDs, assim, uma... E ele também teve os conteúdos baixáveis que você podia comprar, né? Já 2010, né? Já é o momento que a Capcom, né, já... Começou a enfiar a faca, né? É. E mais uma vez também é a Capcom junto com a Anticrease, né? Lá, Anticrease, né? Já mudou o nome, já. Anticrease, sei lá. Anticrease. Ué. Tá de sete, tá podre já. Tá satânica agora? Tá satânica, cara? É anticristo, é Sleep Man. Eu tô vendo ainda sobre o desenvolvimento do jogo. O time decidiu que para o 10º jogo eles deveriam escutar tanto os jogadores das antigas quanto os jogadores da série que não jogaram nenhum jogo recente. Especificamente significa que eles adicionaram o Easy Mod devido às reclamações da dificuldade extrema de Mega Man 9. Esse jogo eu também joguei pra caramba, eu gostei desse jogo pra caramba. Mas é mais um que é aquele negócio, eu curti, mas eu queria que fosse visual 16 bits, né? Esse que é o problema. Não, fizeram um 9, beleza, 8 bits, podia fazer o 10 em 16, agradar todo mundo. E outra coisa, no final desse jogo é um final mó meio aberto. Aparece lá o Dr. Willy caído, tipo envenenado, assim. E aí de repente tudo some, e aí aparece assim, alguns dizeres assim, alguns dias depois. Aí aparece uma foto de um hospital com um leito assim, cheio de remédios, com umas coisas meio felizes. Aí acaba, aí fica, o que que aconteceu? Quer dizer, né, que pode aparecer mais, né, que o doutor tá aí, né. Será que vai ter uma? Acho que não vai ter uma, não. A Capcom parece que abandonou o Mega Man, cara. Parece que abandonou. Ela ficou de 98 até 2008, 10 anos pra lançar o 9? O único problema do Mega Man... Eu gostei também do Mega Man 10, igual o 9. Mas é aquele negócio, eu já achei de novo que foi, tipo, a mesma ideia. Eles iam fazer de novo, né? Eles só já pegaram o básico pronto lá e só acrescentaram mais coisa pra mim. É, deve ter usado a engine do 9, né? Não, é a engine que eles criaram, que eu falei. Que eles criaram que simula o Nintendinho. Mas mesmo assim, eles podiam ter feito uma pra simular. Não quiseram gastar dinheiro. Simulava uma do Super Nintendo, né? Mas... É, mas não fizeram, paciência. É, e antes da gente terminar essa epopeia que foi fazer podcast, né? Não sei se vai ficar bom. Sofrido. Essa bagaça. Não pra mim. Ainda no, né? No ano de 2012, né, em comemoração dos 25 anos de aniversário da franquia clássica, né, Mega Man, um fã, né, o tal de Seu Zong Hui, né, o cara é da Singapura. Ele fez um jogo chamado Street Fighter vs Mega Man, né? Onde, basicamente, Mega Man tem que lutar com os personagens de Street Fighter. E o pior, o jogo tem uma história. O jogo conta que Mega Man tinha parado pra comemorar seu aniversário, né? Tava tudo pronto pra comemorar quando apareceu o Ryu e os seus colegas do Street Fighter, né? Falando que antes de comemorar ele tinha que provar que merecia comemorar, né? E aí tem que, o Mega Man tem que enfrentar todos os personagens do Street Fighter, né? Que absurdo de história é esse? E o bagulho mais legal disso é que quando você salva, aparece o Ryu e o Mega Man andando lado a lado. Aquela, sei lá, casa do Ryu andando e o Mega Man andando. Não, esse jogo é um top. Esse, o melhor de tudo, é que a Capcom comprou. E aquele negócio, a Capcom não barrou, né? A Capcom meio que abraçou a ideia, né? O que que ela foi? Ela foi e botou na página oficial da Capcom, assim, fez uma página oficial pro jogo. Tanto que do ano seguinte, né, lançou uma versão desse jogo chamada versão 2, que corrigia bugs e coisas a mais, assim. E ainda adicionaram um lutador secreto, que não tinha nome, mas que depois a Capcom falou que era o Sagat, né? E os Robô Master desse jogo jogo, né? É o Rolento, Dalsim, Uriel, Ryu, Blanca, Rose, a Silver Viper e a Chulim. O cara mitou, não. Quando eu joguei, eu falei, caraca, mano, como é que acaba quando eu penso nisso? Acaba com, pô, tinha que pegar essa ideia. É, ela pegou essa ideia, né? Pegou a ideia do cara e falou, não, foi a gente que fez, tá aí, ó, pra você. A gente vai dar até de graça. Mas pra o você. Cara, será que o cara não recebeu? Recebeu lá, o cara fez você um não jogo ganhou nada, com, não ganhou nada. Com um personagem que não é de direito de uso nada dele. Ele vai ganhar só o quê com um isso jogo, daí? Né? Se é da Capcom. E a versão depois que ele lançou 2.0, ele ainda adicionou Password, que a primeira versão não tinha. Ele colocou Password, corrigiu os bugs e ainda colocou o personagem secreto, né? Que eu falei, né? Fora que o último chefe do jogo, você está ligado, que é o Bison, né? Mó da hora, né? Bison. Tem uma Akuma também, não tem? Ah, eu acho que não tem, não. A gente tem que perguntar assim, será que a gente quer que Mega Man volte mesmo ou será que fica na nostalgia, já tá bom? Eu quero. Que volte. Eu gosto muito da franquia clássica. Como eu sempre falei, eu acho que eu até gosto mais da franquia clássica do que dos outros. Se voltar, eu espero que a Capcom entenda. Não é pra ficar, ó, oh, vamos sair, quero que venda, tipo, milhões. 2 milhões. Que não vai, né? Ah, estão fazendo um jogo mais modesto, mas é legal. Seria legal também eles usarem, tipo, a ideia do 16-bit, 8-bit, beleza. Mas também vamos fazer um 16, é legal. Mas beleza, foi isso aí, nossa homenagem. O ano de 2017, Mega Man, a série clássica, vai fazer 30 anos? Foi essa aí, nossa... Vai ter bolinho do Mega Man. Singela homenagem a essa franquia que marcou todo mundo aí e que deu trabalho pra fazer esse episódio. Meu Deus. Ah, eu achei justo. É, vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos lá o comentário do Emerson, né? Esse episódio foi até divertido. Embora ainda queiram uma certa pomada. Vocês não comentaram Deus o jogo interessante do Nintendo 8-bit, o Street Fighter 3. Foi muito melhor que o Street Fighter 2, lançado pela Capcom. Me lembro de ter visto o Street Fighter de rodoviária, mas achei bem louco e não quis jogar. Me lembro de uma certa lenda de que jogos piratas queimavam videogame. Então eu só jogava no videogame dos outros. Mas mesmo assim, foram poucos piratas que joguei. O Ronaldinho 98 foi até divertido na época. Então, sobre não falar de outro jogo, que a gente vai ter também outros episódios sobre pirataria, né? Então... Sobre outra coisa. Mas tem que corrigir ele aí, hein? Street Fighter 2 não foi da Capcom, não. Foi da Yoko. Era pirata também. Todo mundo achava que era da Capcom. De Nintendinho. Fighter 2 de Nintendinho. Ah, tá. É, era da Yoko. Ah, mas era é ruim também, pra caramba. A jogabilidade é uma bosta, é uma bosta. Mas era pirata. Não era da Capcom, não. A Capcom nem sabe que existe isso aí. Ou sabe. É oficial mesmo, só o do Master System que teve. Essa daí de levar o jogo pirata pra jogar no videogame dos outros, pra comer de queimar o próprio. Porra. Isso aí é sacanagem. Aí é um hater. Nossa, mesmo. Isso é canalice. É que um cara que passava pomada nas fitas pra não dar problema. Isso, cara. É cara de pau ao mar. Esse é o máximo mesmo. Pô, mano, testa esse jogo aí. É da hora. Testa aí. É, esse jogo é bom. Testa aí. O é cara bom, no fundo aí. só pensando assim. Se queimar o bagulho dele, que se dane, mano. Só pensando assim. É azar dele. Aí ele fala, ah, meu, você de alguém queimou, vai que azar, pô. Será que houve? Mas pra tu ver que essa historinha, né, até na época do videogame o pessoal falava, né, que tudo pirata estragava. Tinha CD, até hoje o pessoal fala que CD pirata estraga, estraga bosta nenhuma. Aí também tivemos lá ainda um comentário, né, do Psicopower, né, esse Street Fighter 3 me fez muito feliz na época que eu tinha o meu Micro Genius. Ah, que ele já tá pegando o comentário do Air. Engraçado que o Street Fighter 3 não tava nem na lista, né, é. Olha só como a galera tá comentando, eu no falei próximo, pra botar. No próximo a gente fala do Street Fighter 3 também, né? Tem que ter, cara, Street Fighter 3 ninguém vira uma lenda. Aí ninguém comenta. Aí ninguém comenta. Aí ninguém comenta. E olha lá, no Microgênesis o cara tinha lá o mais. Microgênesis, um. É isso aí, eu nunca vi um de perto. Mais um dos genéricos lá, né? O Genérics. Eu nem sabia que existia isso daí, eu tive que olhar no Google o que que era. Também tinha lá o comentário Bonfire, né? Primeira pessoa que conheço, além de mim, que teve um Microgênesis. Comentou lá do só, comentário só vocês do dois psicopata. Mesmo, porque... só eles dois. Foram os dois únicos. E falaram tanto de Resident 4 Doom e de Donkey Kong de NES que fui pesquisar e realmente parece bom. E esse Sonic Hack, de ligeirinho, eu aluguei uma vez, todo bobo, achando que seria igual ao Sonic de Mega Drive. Foi só decepção. Como assim, achei que faltou. A locadora dele era piratinha. Do Mortal Kombat. Geralmente era o 2, que vinha com Jade, Smoke, Noob, Shao Kahn de SNES. Então, mais uma vez, porque vai ter continuação, como a gente falou no final. Mas o cara, a locadora dele alugava fita pirata. Olha como que era a malandragem. Mas um monte de locadora tinha. Na minha não tinha pirata, não. Acho que a locadora. As piratinhas só no camelôzinho mesmo que eu pegava. Ainda mais ali no final. Ainda mais ali quando já tava o Super Nintendo no final de época. Então, aí os caras começaram a tacar um monte de pirata, filho. No começo ainda tinha frescura, mas depois os caras escambaram. Os caras falaram, ah, que se dane. Aí depois, se acontecesse alguma coisa de fiscalização, eles falavam assim, ah, meu revendedor me vendeu isso aí, eu nem sabia que era pirata, tá? Vamos retirar só. Já dava uns migués. Não tinha isso aí não, lá era até os cartuchos eram pirata pra alugar também. Porra. Não tinha esse de nada original não lá. Original aqui não entra, tinha um cartaz na entrada. Os caras não pegavam original porque os caras roubavam, não devolviam depois. Aí os caras foram pegar, iam comprar pra quê? Teve lá o comentário do Rogério Silva, né? Acho esses jogos home hacker muito bons. Eu vivo caçando coisa nova para jogar e ver aonde a criatividade dos caras consegue chegar. Isso aí, se o cara for sair caçando, mano, é praticamente infinito. Que nem jogo do Mario. Só de jogo do Mario, de baseado naqueles de Super Mario de Nintendinho, tem mais de 1 milhão, mano. Aqui, mas mano. Tem muita porcaria ah, também. Ah, não, a maioria. Tá a maioria. Que é difícil. 99 é porcaria. 1% que presta só. O resto, filho. Aquele 1% que era o vagabundo que era bom. É, agora o resto, filho, é só inutilidade. Aí você tem que ficar garimpando. Por isso que a gente já fez esse episódio aí, ó. Pra isso, a gente garimpou. Que tá garimpa pra galera. É. E vai ter próximo, vai ter gente. Próximo. Vai anotando aí. Vai fazendo a listinha aí, pega a listinha. Tivemos também ainda um comentário lá do Júlio Rand, né? De Section fala que o Old Coffee é hater. Mas, cara, como reclama com o Cisne do Mega Drive? Drive, aí deu risada. Rabugento pra caramba, nossa. Ele é, abraça o Nintendinho e Super Nintendo que chega até a chorar. E idolatra o Tails, que é da SEGA. Vai entender um cara desse. É uma pessoa controversa. É só não contrariar. E sabe o que é o pior? Esse Dissection desce o pau, fala mal e ainda teve Mega Drive, mano. Você esqueceu disso? Pois esse é. Dissection não vale nada, não, mano. Trocou por uma bicicleta. Trocou por uma olha bicicleta, só, calúnia, mano. Só pra jogar flashback. Fala isso. O cara não presta mesmo, que mano. Que foi a melhor versão. Foi a melhor versão. É, a melhor versão. Mano, esse Dissection, mano, só fala asneira. É um hater mesmo. Só fala asneira. Pois mano. É. Vocês não podem dar trela pra esse maluco aí, não. Esquece. E eu falei, eu só falo a verdade. O Sérgio que fica aí com se doendo aí e fica falando que eu sou hater. Liga pra ele não, gente. É. Ainda tivemos lá o e-mail do Danilo, né? Tô curtindo essa alopração aí com o Old Hater Coffee de Sérgio. Até nosso coffee é bugado? Aí deu risada. Fica assim não, Old. Te entendo. Novamente, venho dizer que só conheci aí, tá alguns home hacks através desse episódio. Mas tem um que eu joguei na época e por ser criança e inocente não sabia que era um home hack. Foi o Sonic para Super Nintendo. Não entrava na minha cabeça que aquela merda de jogo era oficial. E a presença de Mario, aquele cenário bizonho, o Sonic dava um chutinho. Foi muito triste. Uma das piores experiências com pirataria na minha vida. E ótimo cast. Abraço a todos e observação. Continuo rindo da pomada anal. Não deixe de a zoeira ir embora. Cara, eu vou pegar o nome da pomada anal, vou ver se ela patrocina a porra do podcast. Mandou, porra. Patrocinar a gente. Esqueceu, Hermes. A gente volta o patrocínio. E você reparou? Mais um que foi enganado pelo Sonic. O Olds também falou que era criança e que achava o Sonic mó top. Não, o pior foi ele falar que ele só foi conhecer aí. Ou seja, os jogos não entendiam, ele jogou um monte de pirata e não tava nem sabendo que era pirata. Não, e o Olds que jogou aí o Sonic a infância toda sem saber que era pirata. O Olds também é inocente também. O Olds também é Flórida, hein? Meu Deus do céu. Pois é. É triste. Eu era criança inocente. Também tivemos ainda lá o e-mail, né, no nosso camada Wilson Jr., né? Saudações, queridos senhores. O assunto do último podcast foi bem interessante. Eu me considerava um aprendiz de home hacker, apesar de nunca ter finalizado e publicado nada realmente notável para as pessoas verem. No final, só consegui traduzir jogos pequenos da era 8-bits e aprender um pouquinho de kanji, hiragana e katana. Não sei se é assim que fala. Kanjika? Mas valeu a experiência, pelo menos. Mas eu estou escrevendo porque achei incrível vocês não citarem uma das maiores criações hacker comunitárias do mundo dos jogos de PC. Dissection. Principalmente porque todo mundo no Neo Player fã de fighting game. Foi o Mugen, ou Mugen, né? Cara, aquilo é fantástico. Qualquer um que tenha no mínimo de curiosidade e conseguir editar arquivos de texto e manipular arquivos em diretórios pode criar a sua própria lutinha com suas próprias regras, cenários, músicas e golpes. Tudo pode ser modificado. A possibilidade de customização são infinitas. Tendo criatividade, é possível criar um belo de um fight game. Então, mas é o que a gente comentou no começo do episódio. A gente foi dedicado aos jogos, à criação. Mugen é uma enguine. Você cria o jogo com ele. Mugen, aí você teria que pode falar ser um episódio não, inteiro dele. Então, e a gente ainda pretende fazer um episódio só de Genjin, enguine, não sei como fala. Mas nesse episódio foi os jogos, né? O que você cria com os negócios, né? Não as ferramentas, né? Se fosse só as ferramentas... É, era um jogo já. Aí quando a gente for falar do Genjin, a gente vai falar do Mugen, os jogos e tal. E pra finalizar, né? Ainda tivemos lá o comentário do nosso camarada lá, o Rick Herculano. Fala, galera. Aqui é o Alidon. Sumido, mas sempre acompanhando vocês aí pelos metrôs, ônibus e lotações, indo do trabalho para casa e vice-versa, para rir um pouco nesse trânsito caótico de São Paulo. Então, galera, gostei muito desse cast falando de hacks, que, aliás, é o que eu tenho procurado ultimamente, vendo aí algumas pérolas e alguns grupos de hacker e traduções japas, principalmente de Super Nintendo, e também algumas preciosidades de Mega Drive. E, aproveita e pergunta pro Cine o que ele achou do link que eu passei com alguns hackers de Mega Drive para ele. Mas, com relação ao podcast, gostei muito, principalmente falando de Street Fighter, que aqui perto de casa, até hoje, tem um boteco que tem alguns superamas e preciosidades, que você pode jogar naquele multi-arcade. Lembro quando pegava o Zangief e, além de subir na tela infinitamente, se você dava o golpe Lariat, aquele que ele roda sem parar, no pé dele saía a magia do Dalsim e era sem chance pro adversário também. E sobre hacks, sobre hacks, Nintendinho tem hacks muito bacana. E o Donkey Kong é uma obra de arte. Não sei, acho que realmente deveria ter um chip especial criado pra ele. Jogue de novo e repare na fase da água. É o mesmo efeito do Super Nintendo. E o Dissexio disse algo que não concorda. Existe sim um jogo que rala Donkey Kong Pirata de NES, que aliás, rala o de Super. É o de Mega Drive, tanto no enredo como gráfico, desafio, dificuldade, enfim, tudo. Aladdin de Master System, este é top. Pô, sobre o link dele é bacana. É, eu sempre ligado. Chegou a ver também, né, então. Mas eu já conhecia já aquele site, os caras lá que fazem aquelas on hack lá pra jogo de Mega Drive e tal. Pois é. Se eu não me engano, o Angry Birds que a gente falou é desses malucos aí até. É que eu esqueci de pegar o nome. É desses caras. Meu, esses baratos de hack. Não, curti bastante. É infinito, mano. O link esses baratos de hack é infinito. É infinito, se tu for caçar. E ele comentou nesse negócio do Zangief do pezinho. Eu lembro, isso aí é umas versões atualizadas desse jogo, porque os caras ainda foram lançando atualizações dessas hack. Street de rodoviária. E eu lembro desse que tinha esse golpe de ficar saindo aquela magia no pé do Dalsim. Era uma apelação infernal, assim, o cara encostava você no canto, acabou, assim, destruía a vida do inimigo. Uma apelação do caramba. Era divertido. Era apelão, mas a gente se divertia. Cara, tem uns hacks que são muito bons. Então, esses hacks de Street Fighter de rodoviária aí era só pra zoeira, meu, pra gente ficar vendo o que os caras conseguiam fazer, assim, pra gente dar risada, né? Depois via assim, vou terminar. Com isso eu vou conseguir terminar mais rápido o jogo. Era pra isso que faziam, mas era legal pra caramba. Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 40. Modificações home hackers e afim. Como que esse pessoal faz pra achar a gente, mandar sinal de fumaça, e-mail, pip, recadinho, videozinho, tapa-talker, sei lá mais o que tapa existe talk, aí nesse pomada. Não, pomada é possível. Camisa. Se quiser mandar pomada pro sexo, pro vídeo, pro hoje, tranquilo. Eu tô dispensando, mas se quiser ganhar pra rapaziada aí, a galera curte. Aí, ó, e-mail, né? neoplayerpodcast@gmail.com, Facebook neoplayerpodcast, tem o Twitter underline neoplayer_, vamos digitar aquilo lá, tem o nosso sitezinho neoplayerpodcast.blogspot.com.br, YouTube, porra, tá bombando as inscrições, cada jogo show de bola, a gente acabou de terminar o Section 1 ontem, fica aí na expectativa que é o jogão, o bagulho meio invertido, meio doido, mas é bom. Neoplayerpodcast, nosso canal, curte aí e se inscreva, que a gente chegando a gente quer ganhar aquela placa lá pra gente quebrar também ao vivo, igual aquele maluco, quer fazer presepada. Tem o nosso grupinho do Face, que não pode deixar de falar, que é o Neoplayer Podcast, e o nosso Ronaldinho Gaúcho, ronaldinho.com, Neoplayer, o primeiro, pioneiro. É incrível que ele lembrou do ronaldinho.com e não lembrou do grupo do Steam. Caraca, do Steam, o grupo do Steam, cara, o grupo do Steam é melhor a galera adicionar a gente, porque o grupo do Steam... O ronaldinho.com tá nem aí pra gente, ele esquece do grupo do Steam. Eu tô é besta que eu sempre esqueço que existe esse grupo. Porque a gente nem sabia que tava nesse grupo. Mas beleza, então. E, né, hoje quem vai pedir aquele joguinho maroto pro Guild fazer aquele resumão super resumido em 15 segundos é nossa camarada Old Coffee. Old, fala aí o jogo que você vai pedir pro Guild fazer aquele resumão aí. Bom, já que a gente tá no hype aí da Rockstar, né, que anunciou lá... É Rockstar, né? Eu nem sei o nome da empresa, Rockstar, né? Rockstar, Red Dead Redemption. Isso, anunciou lá a sequência do jogo supremo da vida. Era pra ter saído na E3, né? Pois é, né? Podiam ter anunciado. Segundo boatos, né? Do Old. Podia, né? Mas vai ver, não tinha vídeo pronto ainda e deixaram pra agora. Então, aí, aproveitando o hype aí do anúncio, né? Aí o Git faz o resumo pra gente do primeiro lá, o Red Dead Revolver, né? Que praticamente é desconhecido, né? No fim, você vai descobrir que os amigos do seu pai não são quem você pensa que era. Não são tão amigos assim. É. Olha aí. Ficou surpreso ou você achava que era isso? Perdi a fé na humanidade agora. Perdeu a fé na humanidade? Se você pegar o ponto do... Se você pegar essa frase, você vai ver que o Redemption não é muito diferente disso, certo? Eu ia falar isso agora. É. Eu ia falar assim, nem joga o Red Redemption, então, porque você vai chorar, então, no final. Não, mas eu joguei, você é louco. Joguei o normal e joguei o zumbi. Até hoje eu fico triste por ter matado o pé grande. Eu fico triste. E mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalismo podcast, quem vai pedir a música que vai encerrar esse podcast sou eu mesmo. E a música que eu vou pedir, né, é a música Breath of Fire, do grupo Nighthawkers, né, que é essa música... Ela tá no trailer de divulgação japonês que foi lançado em 1993 do jogo Breath of Fire. Só que a diferença, a música só foi lançada oficialmente em 94. Aí você fala, mas como que ela saiu no trailer? Se foi em 93 que ela saiu. Foi por causa que a banda Nighthawker, né, entre 91 e 92, fez uma turnê em conjunta com o X-Japan. E aí o vocalista Soichi, né, do Nighthawker, ficou muito amigo lá do Toshi, do X-Japan. E aí quando o Nighthawker se juntou pra compor, o Toshi também se juntou lá com o vocalista e compor algumas músicas. Uma das músicas foi essa, Breath of Fire. E já que o disco do Nighthawk só ia ser lançado no ano seguinte, no trailer do jogo do Breath of Fire, quem canta a música é o Toshi. Mas na música que saiu no disco, quem canta é o Soshi do Nighthawk. Entendeu, Cis? Olha aí, eu fiquei com a música do Cavalo de Fogo na cabeça. Mas beleza, então. Foi isso aí nosso episódio. Daqui 15 dias tem mais. Falou! Aê! Mas... Tô tentando buscar aqui. É difícil. No meu sonho mas... eu já vi um cavalo de assim não, que tocou o meu coração. É assim, cara. Foi quando... Eita, mas dele... De boa, irmão, pode ficar com o seu. Aí posso, passa o celular. Passa o celular, mano. Te juro, o cara menosprezou meu celular, mano. Ah, que mano. Bosta, tá ferrado mesmo, hein? Mano. Isso, aí tu viu que merda é que tá, né? Aí falou assim, maluco, eu quase falei assim, só porque é de R$49,99, maluco, tá tirando? Isso é que tá com sorte, se fosse em Itabuna ele ia tomar tiro, porque tomar não, é o celular que eu, porque não é o celular que ele queria. É, aqui no Rio não tinha essa de boa não, de boa é o caralho. Não, toma cara... tiro na fuça, paga com a vida. Não tem celular, vai com a vida. Cara, o cara... dos trapalhões, né? Foi o Mussum foi assaltar o Didi lá no barraco dele lá. Não tinha nada, aí ele ficou com dó e deixou dinheiro lá. Foi o Didi dele assaltar e deixou dinheiro com dó. Porra, aqui no Rio, tu chegar o cara, dá o dinheiro, carteira. Aí o cara vem com R$2, assim, R$5, toma tapa na cara. Não, cara. Aqui o cara tem que andar com dinheiro pra perder. E o dinheiro pra fazer as coisas. Aqui pelo menos depende dos caras. Aqui os caras, tipo, se não for coisa, os caras deixam. Os caras só roubam o bagulho que dá dinheiro. Senão os caras nem levam. Senão os caras nem levam. Os caras já tinham feito a fita, já tava, tinha saído no lucro. Por isso que o Dissex só anda com o celular fudido. Porque falou que teve uma vez junto e roubaram ele também, né? Aí já, ficou bolado. Já teve, já. É. Por isso é que ele. Aí dessa vez, ó, escapei do bagulho, tá vendo? Aí, funcionou. Todo mundo. Aí, tá vendo? Só prova viva que funciona. Agora imagina, tu com um iPhone em 12 vezes parcelada. Pagando suaves ia, prestações tipo de assim, R$1.000. Acabou de pagar a primeira, de mil. Felizão. Perde. É pagar 11. Isso é que é o pior. O cara continuar pagando 11 prestações. Mas o pessoal mês, hoje em dia. Mas o pessoal em vez hoje de ter dia... comprado um iPhone, era melhor comprar o carro, né? Em vez de estar andando de ônibus. Mas o pessoal hoje em dia faz seguro desse celular caro, não faz? Ah, nada. Minha mulher comprou o iPhone na cara, na coragem. Bota, vai que vai. Ih. Ah, vocês nem ficam falando lá. Já tá entregando aí, ó, pra roubar ela aí já, ó. Ih, pessoal, vai. É foda, mas quando tem que ser, não tem jeito, não. Eu falei, pera, até maluca, mas eu que não compro nada. Comprei agora um reloginho, pulseirinha do Neymar, mano, R$5 que reloginho. Pulseirinha, você é louco? Show de bola, tem que comprar o bagulho eu, tipo de 99 Nike centavos. Lá, vagabundo olha e já fala assim, caralho, ostentou. Eu falei, ostentei mesmo. Cincão ali embaixo. Relógio pra mim só se for assim, o do Silvio mano, Santos, mano. Assim. Que dá a hora certa pro Silvio Santos. Caso contrário, eu não ando com não, relógio. Não tem mais, não. Aquele é muito vintage. Então, aí, a moda aqui no Rio, a moda do Rio é pulseirinha do Neymar com relógio. Nossa, pulseirinha do pulseirinha Neymar. Pulseirinha do Neymar com que, relógio. Que relógio. Vou tirar uma foto pra vocês verem. Não, nem show quero de... ver, não. Deixa pra lá. Deixa aqui. Deixa eu tirar vocês verem. Não, deixa eu não quero. Pulseirinha do Neymar com relógio. Porque o Neymar é patrocinado pela Nike. A Nike lançou uma pulseirinha e ele usa. Aí a galera do camelô escreveu como? Pulseirinha do Neymar, 5 conto. Essa pulseirinha deve cair no chão direto, né? Não, eu entendeu, piada. Cara, é uma pulseira de borracha que tem um botãozinho lá, tá perto. A chinesa, né? A do camelô, porque a original tem até Bluetooth. Aí tá perto do botão, aparece aquela hora vermelha, bem grande, bizonho, assim. Mas ele sem nada, fica bonitinho a pulseira, show. Nossa, vou tirar uma foto dele. Não, não quero ver não. Se quiser, eu exporto pra você. Não, não quero ver não, não quero ver não. Manda de presente pro pessoal, pro ouvinte do podcast. Quero ver isso aí. Brinde, brinde, brinde. Nem quero ver essa porcaria. Os 10 ouvintes que mandarem, eu quero. Segue, eu fala quero do começo, ó, quem escutar até o final vai ganhar brinde. Os caras, vai ter brinde aí quando se vai. É, quem está, esse cara nunca mais escuta. Na área do Guilt não deve ter chegado não, nem na área da tua Yold. Duvido. Eu nunca vi, não. Pulseira do Neymar, então, tá vendo? Pulseira do Neymar. Chegou, o paciente tá percebido. Eu queria se fosse do Ronaldinho, eu queria. O Sexton foi o primeiro a conhecer, porque geralmente essas porra vêm daí. Eu não, você acha que eu fico procurando ver essas porcarias aí? Você é louco? Eu sei que algo está errado quando você está vendo a pulseirinha do Neymar, quando você está vendo a pulseirinha do Ronaldinho, já que ele está na rede social. É. Não, é do Neymar mesmo. Infelizmente é Neymar. Se fosse no Ronaldinho, eu ficaria mais feliz, mas... Tá bom, depois eu mando. Beleza. Depois eu mando a foto, vocês veem. Não, não quero ver. Tem de todas as cores, hein? Ostentação. Tá bom, eu peguei uma verde fluorescente, mas queimou. Agora eu peguei preto. Não quero ver. É melhor usar aquelas fitinhas mesmo de Cosme e Damião, aqueles negócios lá que o pessoal usa. Nossa, até ficar podre. É bem vintage. Vai ficar mesmo, até podre no braço. O pessoal fica até com nojo de botar a mão. É, depois não quer ver, até quebrar. Tem que ser true, filho. Tem que ser true, é assim. Tem que ser vintage mesmo. Bons tempos. Não distribui mais isso, não, né? No deve distribuir, mundo, sim. Nos interiores, assim, deve distribuir, sim. É. Era bom demais. Você pegava uma fila e trocava de camisa, botava um boné pra pegar na fila. Nem trocava de camisa, botava, filho. Você só ia pro final da fila, assim, pegava a bala, uma parte de coisa. Nossa, daí eu tô cara de pau que já ia na cara larga mesmo. Nossa, eu ia, pipoca, era mó da hora os bagulho, um monte de coisa. Eu tirava a barriga da miséria, mano. Era mó bom. Cisne, pelo jeito, não teve isso aí na vida dele. Tive, não. Cisne era garoto que foi criado pela avó no apartamento, pinou pipa na frente de ventilador, não teve essas coisas. A avó não deixava. Não vai se misturar com os marginal! É assim. Certeza! É. Ele não cortou um master system pra ir pra rua que não é maloqueira. Então, pra você ver que isso aí é o garoto que não tem ninguém, é o garoto solitário que faz isso. O garoto que anda descolado, que andava com os outros garotos normais, não fazia isso. Agora o cisne negro, o dia que pôde sair, foi sair com. Achava que o que ele via no filme era o que era legal. Foi fazer lá o. Eu era descoladão, eu dava com a fita VHS na mochila. Na mochila mostrando. Quem quer ver? Eu terminando Star Fox e Super Nintendo. O cara era youtuber lá antigamente. Ó, True, esse é o verdadeiro youtuber, tá vendo? Esse é o verdadeiro youtuber. Lançou a tendência. Eu achava que ser descolado na minha época era andar com a lancheira do DuckTales. Nossa, aí não. Nossa, aí não. Aí, aí já é. Essa eu não tive, não. Se eu tivesse visto, eu compraria, mas essa eu não vi. Também não. Não chegou em Caxias, não. Isso aí não chegou, não. Não chegou. Infelizmente, não chegou. Não, isso aí não. Eu só quero ver como é que ele vai... Break. Ai, caraca, maluco. É, não, esse quá tá foda. Imagina quando chegar nos 50. 50! Quero ver nos 70. 60! Mas olha como que o Cisne. É, se esse de quá 40 eu inventei no 40, no 30 era diferente. Ou você não percebeu isso? Do 30... Então, não vem falar, então. Quer dizer que é diferente. É, pois é, mas foi falando isso aí, os comentários do pessoal já pedindo pra o Dissect parar com esse negócio aí, tá chato já. Mas é verdade. Mas isso é verdade. É tudo inveja, é tudo recalque. É tudo recalque. Como é que você acha que tá bom? Né? A gente encontraria, né? É de pedir coisa. E outra coisa, com a sua. Seu grande leque de amizades, seu grande gama de amigos, de três amigos, ele, o amigo, o amigo sombra dele e o amigo imaginário deles. Eles estão brigados. É, então, ainda tem essa, brigou agora com quem você tá falando. Com ele é, tá vendo? Mas escuta, a voz do povo é a voz de Deus aí, o pessoal tá falando, nós, vai falar pra ele lá. O grito tava foda, mas o Quaquá eu gostei. Não, o Quaquá tá legal. Deixa o Quaquá, tá bonito. A tá, pessoa não quis se identificar porque ela ficou com medo de represália. De represália. Por favor, lá fala com o menino lá parar. Beleza. Não, continue. Tá, a galera tá curtindo sim. Beleza, então. Aí, vamos você lá. Que me deu o recado aí das internet, você sabe que eu dei o recado aí, ó. Você que é super antenado aí com as internets, né? Com as internets. Não, nem internet tem. Eu tô gravando por telepatia aqui. Ah, então tá. Então beleza, vamos lá começar essa bagaça, que hoje é longo a bagaça. Ah, que ainda é cedo. Ah, puta, que inveja que eu tenho disso aí, mano. Quê? Porque o cara lá é 9 horas ainda, cara. Eles estão indo pras 10 agora, sim. Mas eu prefiro, eu gosto. Odeio horário de verão, mas odeio mortalmente. De noite hoje, 7 horas da manhã, que ainda tava de noite ainda, essa porra. 7 horas da manhã, só tô lá de noite ainda. É. Ah, é, esse é o contrário, é esse mesmo. De mano, noite tá de no... aqui agora, mano, mó bosta. Quando vai anoitecer, é só pra noite só, pra 8h30. Mó lixo, horário de verão. Aqui nessa época, 4h40 da manhã, o sol já tá batendo na fuça. É, também você já tá indo no alto, Bahia, né? 3 horas da manhã, o vagabundo sol... tá com sol na fuça. Lógico, já. O sol já tá lá no alto, é mais perto. Também, mas também, 3 horas da tarde, o sol já tá se pondo assim, né? Aí já, o pessoal já vamos. Não, 5 horas. Hã? Os caras, na Bahia já tem as primeiras queimaduras ao nascer. Os caras já nascem. As queimaduras de terceiro grau, né? Logo, as queimaduras. Direto, mano. Na Bahia eu não sei, mas aqui em Pernambuco, assim, 4h40, 4h50 já tá. Você já tem que levantar porque o sol não deixa você dormir com o clarão. É. Ah, já, né? Tem cortina, você sabe já, né? Que tem, já, mas né? E o calor, Cisne? Ele tá falando também por causa do calor, você suporta. Não, ele falou da claridade. Falou mas da e o calor verdade, também. Quando tá 7 da manhã, o sol já esquentou a casa toda já. Você tem que sair, porque senão você morre. 7 da manhã eu lembrei de uma coisa agora. O quê? A música. Ah, 7 da manhã. Nada pra fazer. Fui me envolver. Nossa, com as fãs. Nem sei que música que é essa. Que pare. É um funk que eu escutei esses dias. Ai, meu Deus. É cada funk foda. O Rio é top mesmo, né? É incrível a gente você falar pro barato pro Cisne ontem e hoje ele falar o barato. Não, incrível que eu dá vi. Dá branco. É que eu vi hoje a e aí depois fala, beleza, mas ele aí fala. Vídeos, não, e ele ainda. Aí cai na memória. E aí depois ele fala como se fosse uma novidade. Você fala que falou, aí ele vem discutir a maioria das vezes falar que não falou. Eu só comentei. Não, mas as outras valor, vezes. Você para com isso. Todas as outras vezes. Falou do Gears of War, mas tu não falou do valor. Agora que eu tô falando. Não, lógico que eu falei. Aí você falou assim, quanto? Aí eu falei o preço dos dois, eu ainda falei. Do remaster e do 4. É. Não consigo lembrar dessa conversa de nada. É, eu sei. Isso aí eu sei. Mas, é, pelo precisa... menos ele não chegou. Tá de graça na loja. E o jogo é grátis. Tá de graça. Eu sempre fui grátis. E... Não, tá de graça na loja. Corre pra pegar. Corre, danado. Mas ele, você não viu que ele pensou em fazer isso com o Gears of War, mas o preço porra, não deixou. De graça infinito, cara. Não, pega, vai acabar hoje. É desse nível, é. Não, no início esse, eu tinha ficado confuso com esse negócio de free troço. É, pois só quando vem assim, já vê logo free, já fica doido. Não pode ver uma coisa gratuita. Esse gravação vai ser meio extenso no final, viu? Okay. Já tem mais de uma hora. É, vambora.